Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Eu gosto de jogos com muitos podcasts. Toda sexta-feira lançamos pra você. É uma belezura, aqui não tem censura. Vai ser uma aventura, só queremos divertir. No baixo, frente e soco, que não falta é discussão. E aqui todos gostam de jogos e diversão. Senhor da Eternidade, que só sabe arrotar. Mestre Splinter, que tá aí pra te alegrar. Vem aí, Lapso, a beira de um colapso. E nossos convidados que vêm para somar. Presuntinho e Daigo, Granville, Debs e Crusher, Ludobard e Debs vieram pra entender. O ninja inimigo ainda pretende se formar. Já tô vendo a hora que vai parar de editar. Eu gosto de jogos com muitos podcasts. E tudo que fazemos é só pra você. Nos vejam na TV. Diversão começando a sua 89ª edição! Ah, já a calça caiu a calça do animador. Isso nunca tinha acontecido. E é isso aí! Nessa semana estamos reunidos aqui para um papo mega mamiluto intenso de discussão! Arte Games! Artes no videogame! É, isso aí! Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e essa semana aqui com a gente tem o Ilaps. Fiz cálculo 2 com o Diego. Com certeza, cara! O HGK Solid. Olá, amigos. O Killer Asus. Eu fiz todos os cálculos. 1, 2, 3, 4, cálculo numérico, essa porra toda. E hoje... Fiz todos os mestrados também, pelo jeito. O Diego GC. Diego GC, é Nick CS, eu posso usar mesmo? Pô, você que uma vez falou, a gente falou, é Diego grande cuzão, aí fechou, né? Não, então bota lá. Cuida essa porra aí, bota cebolinha cabeludo. Da margem a dupla interpretação. Johânia! Fala aí, galera. Eu juro que a minha atenção é 100% de vocês. E é isso aí. Nessa semana nós vamos falar sobre arte nos jogos. O que é arte? Será que qualquer jogo pode ser considerado arte? Será que as manifestações artísticas não passam de viadagem de pessoas que se acham mais cultas que as outras? Tudo isso e muito mais depois dos e-mails. Ah, não. Depois... E-mail! Então, começando os trabalhos. Pode começar, por favor. Você que tá aí de bobeira. É assim, cara? Não vai ter introdução? Tipo, oi, sou o Ilapso, esse é o Senhor da Eternidade. Ah, a gente gosta ser, de gravar e-mails e a gente tá finge aqui fazendo... Finge que eu não falei nada. É um prazer de vocês. Finge é que não falei nada. Oi, eu sou o Ilapso. Está aqui comigo o Senhor da Eternidade. Oi. Alguns ouvintes não sabem, mas 90% dos e-mails que a gente recebe é pornografia, cara. Claramente. Inclusive, a gente tem recebido pouco nas últimas semanas. Se vocês quiserem mandar mais, cara, pode mandar. Capa do Meia Hora trazia assim hoje. Você viu o cabeção? Nem eu. O cabeção na Malhação vazou aí numa fita de alta periculosidade. Como é que é? Que já foi, não, né? Vai já ter. Já está disponível porn no cabeção, é isso que eu tô dizendo. Cara, pelo que tá lá na capa do Meia Hora, eu acho que não era bem um porn, não. Porque, assim, parecia um close da cara dele, de webcam, ele sentado numa cadeira. Então acho que era um... É o Porn Solo. É, o Porn Solo. Não, antes de começar, eu queria fazer um agradecimento especial à Debs, cara, que ela salvou minha vida hoje no, na faculdade. Entendi. Ela te deu comida ou ela fez o teu trabalho? Não, ela fez o meu trabalho. Claramente, ela fez o teu G1 de alguma matéria. Eu tinha feito um relatório que tava uma merda e ela falou, ah, cara, dá aqui que eu encaderno e vai parecer que tá bonito. Aí depois pareceu que tava bonito. Eu achei que ela tinha feito do trabalho, só quando ela encadernou, né? Ela não... Bota uma brochura aqui que vai ficar maneiro. Dá um tapa na... Dá um tapa aqui no teu trabalho. Pô, então aí, Débora, você sempre muito gentil. Pô, agradeço também por ter salvado o nosso companheiro aí. Bacana. Qual era a matéria? Projeto. Conclusão ainda, olha só. Beleza. O projeto... Então você que é professor da matéria projeto aí de design na PUC, o aluno Pedro Castro, o trabalho dele não ia ser encadernado, tá? Foi encadernado pela aluna Débora Rodrigues. Então dê mais um na nota dela. E mantenha a nota dele, por favor. Obrigado. E o dia que os meus professores começarem a ouvir isso aqui, eu tô fudido. Fudeu. Né? Aí fudeu, parceiro. Aí corre pras colinas que fudeu. Certamente. E essa merda aí. Então, cara, temos aqui o primeiro e-mail do Brum Van Dijk. Também conhecido como Brum Van Cock, Brum Van... Pinto. Pinto. Exatamente. Vamos chamar de Brum Van Pinto, que eu gosto mais. Ok. Eu gosto mais de Pinto. Eu gosto mais de Pinto. Beleza. Que Pinto em inglês, entendeu? Vai lá, então. Nunca fui muito fã do Disco Ninja. Muito ventilador, na verdade. Nunca fui muito ventilador do Disco Ninja. Mas depois de 10 edições, você começa a gostar, mesmo que forçado. Vai saber por quê, né? Coisa de fanboy. Foi um e-mail aqui muito elucidador. A gente agora, porra, sabe que a opinião do Brum Van Pinto aqui agora, ele gosta do Disco Ninja, entendeu? Ele se acostumou, cara, de ficar jogando merda na cabeça dele. E aí, uma hora, ele acaba gostando, cara. Assim que funciona a sociedade. Parabéns, a sociedade. Por isso que as pessoas começam a gostar de funk e essas paradas assim, entendeu? Mas funk é bom. Falando nisso, tá rolando o concurso aí pra nova dançarina da Gala das Popozuras. Então, se você é mais de 18 anos, é mulher, tem uma bunda grande, sabe dançar, candidate-se. Vem pra minha casa. Também. Rua Marquês de São Vicente, 225, ele mora. Não, mentira, esse é PUC. Beboy Cadu, sei que já passou o Disco Ninja de Final Fantasy, mas vou mandar mesmo assim a melhor música de todas, na minha opinião, que é a música do Zé Piroca, Sefirote, remixada em ritmo de break. Gostei do trocadilho, cara, foi engenhoso, cara. Zé Piroca. Se der, toca na leitura de e-mails aí, beleza? Beleza, tá tocando. Gostaria também de pedir pra vocês fazerem um pod especial de Donkey Kong Country e de como a série caiu de nível de três games fodas. Quando a gente fazer um pod especial de Donkey Kong, quer que a gente faça aquele carrinho do Star Wars igual... Deve ser, né? Um pod especial. Só que com Donkey Kong. Todos os podcasts são especiais, tá? Tá na lista aí do Donkey Kong Country. Menos o último, que eu não participei. É verdade. Os Donkey Kong Country tá... O último que eu tô dizendo é o de hoje, tá? Ah, entendi. Que era muito pseudo-intelectual pra você participar também. Era muito gay, cara. É verdade. Tá, a gente vai fazer um Donkey Kong Country ainda. No futuro. Não sei, pode ser o 214. Espere e verá. Acabou já? Era só isso o e-mail dele? Era só isso. Você tem cortado esses e-mails, hein? Não, cara. Claro. O pessoal foi pragmático dessa semana. Tô falando sério. Sério mesmo? Foi objetivo. Eles começaram a se ligar que a gente não tava lendo todos os e-mails, né? Falou, vamos mandar um pequenininho pra galera ver. Então, e também não tinha muito conteúdo, né? Então... tem disso também, né? Mas enfim... E-mail aqui do Renault Scenic, boladão. O Tosco Burger está vivo ainda. E com hambúrgueres monstruosos realmente. Caralho, eu não entendi o que ele falou, cara. É porque esse cara é de Minas e eu perguntei se ele conhecia o Tosco Burger lá em Belo Horizonte. Ah, tá, porra. Então você que tem que ler esse e-mail, caralho. Cara, cala a boca que ele é o e-mail, cara. Tá bom, foda-se você então. Saio de casa às 7 horas da manhã e volto só às 11. E design gráfico fundido com telemarketing é pauleira. Por isso que digo que vocês salvam meus dias. Escuto vocês no trabalho, metrô e ônibus. Se tiver parado de escutar a gente no trabalho, ele começa a trabalhar, mas tudo bem. É o cara vai com telemarketing e fica escutando podcast. Muito produtivo. É foda, cara. Pessoal lá no trabalho também começou a escutar vocês só pela quantidade de bobeiras que vocês falam. Empresa toda produtiva. Ah, não, podcast engraçado. Tô empresa, porra, todo mundo trabalhando muito bem trabalhado, né, cara? Ouvindo a gente. Sabe por que eu pedi pra você ler, cara? O cara faz design igual você e o cara vai com telemarketing. Você fica com um fone de ouvido, com um microfone na cabeça o dia inteiro, igual você tá agora. Cara, mas eu odeio que trabalha com telemarketing. Eu queria matar todo mundo que trabalha com telemarketing. Eu também, mas como esse cara ouve a gente, empresa dele. Não, como ele ouve a gente, ele é automaticamente agente fina, então a gente não quer assassinar ele. Ele é simpático. John L. Red, o ordenador de defunto, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O que é? John Red é aquele cara que mata todo mundo naquela série de TV? The Mentalist. The Mentalist, é verdade. Eu acho uma merda essa série. John, mas dando merda. É Red John, eu achei muito ruim. Eu vi o primeiro episódio só. ele é da Zona Oeste do Rio de Janeiro, tipo... Peraí, para tudo, para tudo. O defunto é um bom nick, foi eu que dei, cara. Não, ele que ele tirou do bolso mesmo, de Red Dead Redemption, que ele falou. Muito bom, né? Parabéns. É um ótimo... Bom, excelente. É, ele é estudante procurando emprego, atrasado para tirar título de leitor, escritor, blogueiro, nerd de crise emocional. A vida após Vingadores é chata. É ruim assim esse filme, cara? Não, o filme é muito bom, por isso a vida depois de Vingadores é chata, porque ele como voltou à vida normal, ele tá achando tudo muito monótono. Ai, vai no cinema de novo. E fica vendo várias vezes em loop. É, isso que eu tô falando, vai no cinema de novo, pô. Vê dublado, vê em 2D, sei lá. Vou mandar a minha música mesmo assim, ao menos talvez ela seja citada, será. Mesmo que não executada, talvez não será. É, nos ouvidos dos colegas ouvintes, ponto. Age of Oppression, a versão cantada pela Chica Caliente Maluca, segunda mexicana mais gata do mundo. Porra, peraí, mexicana gostosa? Deixa eu ver, é que é bom. E Power Rangers é foda, ele gosta muito. Não, ele não falou isso, ele falou, e Power Rangers é foda. Ah, é, cover de Skyrim, a parada. A minha bonitinha, arrumadinha. Como é que mas é, a música, a música é de Skyrim, então, foda-se. É bonitinha, mulher, procura aí, maluca, com K-A-H, essas coisas. Maluca. Depois você procura. Primeiro leio tá. Ah, tô vendo aqui a gatinha. Enfim, voltando ao Avengers, cara, hoje eu vi Thor, cara, e eu fiquei meio deprimido também quando acabou o Thor. Por quê? Tu não é louro alto? Porque eu não sou louro alto e não tenho um martelo, não saio quebrando geral. Porra, e bebendo cerveja pra caralho. A vida dia. É muito fácil quando você tem um martelo e é tipo um semideus, né, cara? Strafer, cara, eu acho que esse nick remete a strafing, que é o ato de você andar de um lado para o outro, que é muito usado em jogos de FPS, principalmente em GoldenEye 007, cara. Você está familiarizado com esse termo, Bilaps? Eu conheço. Tem Bunny, strafe? Tá? Eu conheço o Bunny. Não, ia ficar pulando. Pulando strafe, igual uma piranha. Strafe, eu não conhecia esse do strafe, não. Mas tu ficando lá de lado pro quê? Pro samba no jogo? Ou pra não, pra você. Tá. Primeiro que no GoldenEye, especificamente, se você anda na diagonal, você anda mais rápido. Então eu fico do lado mais rápido. Sei, isso é muito pouco. Mas... jogos é pra desviar dos tiros mesmo. Entendi. Mas ótimo podcast. Já ouvi umas 3 vezes só essa semana. E espero que essa surpresa... Caralho, cara. Tô ruim de dicção hoje. Que essa surpresa que estão preparando venham mesmo para agregar ainda mais ao trabalho de vocês. Porque, cara, culto, para que mais pessoas descubram o BFS e fiquem viciadas como eu, e a maioria dos ouvintes, até mesmo aqueles que só reclamam de nostalgia, e tal. E tal. E tal acabou com o e-mail dele, mas tudo bem. Acabou com o e-mail dele, e tal. O Cleverson. É muito, cara, tomara que essas surpresas aí que estejam vindo, que são surpresas pra mim também, cara, aumentem o nosso número de ouvintes e que as pessoas fiquem muito mais satisfeitas conosco, cara. São surpresas pra todo mundo que não lê e-mail. É, o Cleverson, leia seu e-mail que você vai saber. O Cleverson, que foi o cara que ganhou o Infamous no Ninja Inimigo, depois de 6 meses atrasado. Ele realmente mandou, finalmente? Ele realmente mandou. Eu achava que queria ser Master Calotado. Quer dizer, eu não vi, né, cara, mas o cara falou que recebeu, né? Ele até me mandou uma mensagem assim, falou, pô, vamos mandar comigo no correio aqui do FRJ pra gente filmar eu postando o negócio. Falei, ah, cara, tô na Petrobras. Ah, vai se fuder. É, eu não tava na faculdade na hora, eu tava na Petrobras, numa reunião, sei lá. Não, na verdade, o Ninja Inimigo não mandou o jogo. Ele, tipo, o Cleverson acordou um dia e tinha uma cabeça de cavalo na cama dele, aí ele desistiu de reclamar que eu não vi. Pode ser, é possível, é plausível. Pô, eu nunca fui muito fã do... Afinal, o Ninja Inimigo tinha o endereço dele. Eu nunca fui muito fã do Ninja Sapinho, mas esse especial com os ouvidos foi animal. Tô ouvindo de novo, enquanto vos escrevo, e chego a pensar que foi o cast mais legal e engraçado de todos. Pô, cara, o nego ouviu esse episódio mais de uma vez, assim. E a cara, gente... sério, foi bom assim, cara? A gente não ouviu nenhuma ainda. Eu acho que eu vou ouvir. É, eu só ouvi os áudios que o nego mandou, eu não ouvi o programa ainda. É, tá bom, cara, muito obrigado. Tomara que tenha sido mais engraçado mesmo, porque agora eu vou até ouvir essa merda. É, cara, por que a gente se esforça em achar temas, cara? Vamos fazer um programa de rádio que a gente passa musiquinha de videogame e fica falando coisa retardada. Todo mundo cara, feliz. É assim que rádio funciona há 100 anos, cara. Há 50 anos, meu avô radialista. Há 40. Mas há 40 anos os programas são: toca música, entra ouvinte, fala alguma coisa, pede música, toca música, fala alguma coisa, entra ouvinte, pede música, fala alguma coisa. E eles ganham muito mais dinheiro do que a gente jamais ganhou na vida. Por que a gente faz diferente? Somos... Diria infinitamente mais, cara. Nós somos muito idiotas, cara. Mas beleza, um dia a gente aprende. Aprendemos. Aprenderemos. É meio de Elton Borges. Porra, agora que eu reparei, cara, a galera não tem mais nick, né? O nego tá achando que tá íntimo, assim, que não precisa botar nick de CS, né? É, o nego tá meio por foda, baixo, cara, né? Foda-se. Mas beleza. Vou tentar passar, porque hoje eu tô numa vibe leniente, então foda-se. Uma vibe o quê? Gostei do que eu ouvi na... Uma vibe leniente. Leniente. Tati, pô, tá muito eloquente você, beleza. Gostei do que eu ouvi na maior parte do tempo. Conseguiram evitar o lugar comum muitas vezes. O podcast poderia continuar com esses episódios especiais a cada semestre. Seria bom. Cara, as coisas estão ficando muito objetivas desses e-mails, cara. Tô estranhando isso. Tá estranhando? Beleza. Não teve interferência nenhuma. Nenhuma. Por último, o Dettenborn, que é um rapaz que comenta lá nos comentários. Tem uma cara de alemão esse maluco. Excelente podcast, 88B. Foi um dos mais interativos do Baixo Frente Soco. Foi o mais interativo. Isso é verdade, isso é verdade. Foi o único interativo também. Lembrando algumas aparições de cachorro em jogos. A gente lembrou cachorros em jogos. O cara fez uma pesquisa, cara. Aqui o General Pepper e o Bill Gray no Star Fox. O juiz cachorro no International Superstar Soccer Deluxe. O Pookie, o cachorro do Mario, no Super Mario World 2, o do Yoshi. Ele fala que não é o Yoshi, né? Não é o Yoshi. É outro cachorro, né? É o outro. O Yoshi é um cachorro-sauro, na verdade. É, um cachorro-sauro. A Amaterasu, Yokami, que não é um lobo, né? É realmente um cachorro. Na verdade é um lobo, na verdade é uma deusa, mas tudo bem. E como uma deusa você me mantém. O cachorro zumbi do Resident Evil. Olha o nível de pesquisa. O cachorro do Duck Hunt. Os Nintendogs. Esse ele não botou nem link, assim. Nintendogs, foda-se, né? Já sabe que é um cachorro. O Pop, que é o cachorro do Galford. Caralho, ele sabe o nome do cachorro do Galford, isso aí é? Pois é. E ele fala aqui que Shifuru é um lobo. O bicho da Coruru. Eu também sempre achei que fosse um lobo, né? Mas, já que o bicho do Okami é um cachorro, porque o Rush de Mega Man, ele também não botou link, porque, né? Na verdade, o Rush é um cachorro, ele é um robô, mas tudo bem. E aqui, por último, o melhor de todos aqui, o cachorro de Halo. Claramente deve ser tem um cachorro em Halo, eu também não faria a ideia. Essa merda. Aí, não, olha o que tá na legenda da foto. Tem que ir lá, cara, tem que ir pro post, cara. E o Pitinho, piu. Que beleza, o cachorro de Halo. E ele manda aqui uma outra lista também do OneUp.com com o top 10 cachorros de videogame. Cachorro? É isso aí, cara. Galera, muito obrigado pelos e-mails. Por último, o Atmo, nosso compadre lá de Recife, falou que ele colocou a segunda parte da sessão de RPG Hentai lá no site dele. Então, a galera punheteira aí que confiram, estiver interessado, né? E num assunto muito mais envolvente e familiar, o nosso amigo Wild Wizard mandou pra gente uma foto dele com o filho de poucos meses, o Benício, gritando: "Eu gosto de jogos". Na verdade, o filho dele tava chorando na foto, mas a impressão que dá é que ele realmente estava gritando "eu gosto de jogos" junto com o pai. Então a foto tá muito maneira, está aí no site, está lá no nosso Facebook também. Então dê joinha, porque crianças são sempre maneiras. Então é isso aí. Você tem mais algum recado, não? Vão se fuderem. Até a próxima. Abraços. Anões às vezes ficam sem o nariz. De inimiga, ele é muito ligado com arte e tal, ele tem umas esculturas, umas porra abstrata na casa dele, falei. Muito abstratas, uns quadros meio loucos, umas paradas que ninguém entende, mas que ele diz que é arte. Quando você conheceu ela, você não ficou com medo disso não, cara? Você foi conhecer o pai e tal, falou: "Caralho, olha essas porras loucas aí, quem que entende essa merda?" Óbvio, eu cheguei na casa dela um dia, tinha uma meia calça pendurada na parede com um chumbinho dentro. Rapaz, não vai falando da vida íntima da sua. Calma, olha só, tu vai revelar a intimidade da família, né, cara? Calma. Tu tem limite. Não, mas ele me explicou uma vez... Era uma armadilha pra rato. Ele me explicou uma vez o que era arte e tal, qual o conceito de arte, e eu achei uma parada meio abstrata. Por isso que ele perguntou: alguém aqui tem uma ideia que é arriscar um conceito de o que é arte? Qualquer manifestação humana que atisse qualquer outra percepção humana é uma forma de arte. Olha só. Então, se eu cagar no... Se a mulher tirar a roupa na sua frente e você ficar de pau duro, é arte. Mas isso é é indiscutível, né? Mas não? Se eu for no banheiro, cago fedido a vera, moleque. Fico o corredor inteiro na minha casa fedendo. Isso é arte? Fedendo? É arte. Que merda, hein? Literalmente. Isso é. Quando você fazia merda, sua mãe falava, você tá fazendo arte, né? A gente hoje considera arte coisas que no determinado momento da sociedade humana em que ela foi produzida, nem era considerada arte. Pintura em caverna. O cara pintou a porra do boi porque, sei lá, cara, ele deu vontade de pintar a porra do boi na parede da caverna. Hoje em dia, eu acho que aquilo é arte, arte pré-histórica. Mas Diego, acha que aquilo, a merda, é arte mesmo? Parecia um morro. Eu não acho, mas tem gente que tira foto daquilo e vende como se fosse um quadro, e aí vira arte. E aí? O pai da Nariz Inimiga tem em casa uma foto tirada de dentro do Hospital Universitário do Fundão, que foi demolido. Então você vê a janela, assim, toda já sem vidro, porque iam demolir o hospital, tiraram uma foto dali de dentro, aí dá pra ver o pão de açúcar. Aquilo é arte, tá lá no quadro da sala deles. Não, mas essa foto é maneira, porque essa foto... É maneira. Porque tá de dentro dos escombros, numa parada toda zoada, tem uma janela... Ela é maneira. Perdida. Então... Aí essa janela toda aberta, você vê a outra janela que tem os equipamentos funcionando. Exatamente, exatamente. E aí, onde é que eu queria chegar? Por que que essa parada é arte? Pode ser considerada arte também. Porque numa das definições milhares de arte, tem lá o fator ineditismo, ou o fator de unicidade. Aquela foto, não vou mais tirar, porque o hospital não tá mais lá. Então aquela foto é única, aquilo ali não você não vai reproduzir mais aquela imagem. Ah, então o cara que pintou o boi lá na caverna também é única, porque não também vai... Também é único. Se alguém em um museu tiver o cadáver do Joãozinho da pré-história, é arte também. Pô, maneiro, por isso, então o que você tá falando é quando um artista morre, é por isso que fica muito mais famoso a obra dele, tipo um pintor. Dizem que os pintores que vendem porra nenhuma, quando morrem, ficam milionários mortos. O Picasso, ele era muito contestado. Aí entra uma outra coisa também, é o aspecto mais pimba, né, pseudo-intelectual da parada. Tem muita gente que, por exemplo, o cara pintou lá um desenho lindo, beleza. Tá lá na sala dele, ele olhando pra aquilo todo dia. É arte. Se ele, no outro dia, um cara vier e falar, te dou 10 mil pela tua pintura, e ele vender, deixou de ser arte. Ela deixou de ser um fim em si. Você usou aquilo como um produto comercial. Então virou tipo o laptop que eu tô usando aqui agora, como commodity. Você vendeu aquela merda. Mas então a stripper, então a stripper que você paga pra tirar roupa e deixa de ela pau duro, deixou de ser arte. Deixou de ser arte. Então só a sua namorada, moleque, então, que é arte. É só a namorada. Se você pagou um jantar pra ela e ela tirou a roupa como... Então peraí, então quer dizer que a Mona Lisa não é arte? Olha só. Mona Lisa é uma puta? Ela foi uma pintura encomendada. Porra, mas... Encomendada? Ó, tá vendo? Então ela talvez... Na Renascença você tinha os mecenas. Os caras pagavam ali pelas obras, financiavam os artistas. Os mecenas eram só o CNPq, né, cara, da idade do renascentista. Dava dinheiro pro filho da puta não fazer porra. Cara, tu não faz porra nenhuma. Toma um dinheiro aí pra tu estudar, vai. Desenha umas paradas pra mim aí. Não, porque existem obras de arte que são valiosíssimas, e as pessoas vendem por milhões, e são consideradas ainda arte, mesmo depois não, vendidas. Não sei não, esse argumento da monetização da arte, pra mim, é meio falho. Eu concordo que como aquela arte é única, aí sim ela pode ser vendida por preços absurdos, porque você vai ter uma parada que só você tem ali, entendeu? Mas, por exemplo, o Warhol, ele pegou uma coisa que era produzida em massa, que era a lata da Campbell's, e transformou aquilo numa arte, apesar de ser uma coisa replicada, monetizada, um dos símbolos do capitalismo, né, da industrialização, ele pegou aquilo e transformou em arte. Claro, a transformação dele, ele não retocou a coisa, ele simplesmente mudou o olhar que as pessoas tinham daquilo, e isso passou a ser arte. E mesmo ele, a arte dele era muito monetizada também, né, o Warhol, assim como aquele brasileiro famoso que mora em Miami, qual é o nome dele? Romero Brito. Romero Brito faz arte? O Zelda Wind Waker. Romero Brito é um artista. Apesar da monetização, apesar de toda a mercantilização do projeto dele. Eu não sei não, eu acho que essa história de se você tem um fim comercial deixa de ser arte, não é bem. Eu acho que o que traz ser arte ou não é a expressão humana através daquilo. Concordo. Eu não acho a pintura de Lascaux, aquela das montanhas, aquela da caverna, onde tem o boizinho e tal, aquilo não é arte. Isso é histórico. E antes você tinha esse problema de realmente, você precisava de um artista tão bom quanto, ou pelo menos assim, conhecesse a mesma técnica pra reproduzir um quadro, né? Uhum. Você não ia conseguir ter a sua Mona Lisa se não fosse um cara com experiência e conseguisse reproduzir aquilo. Você nem imprimiu uma Mona Lisa, né? Pois é, hoje em dia com a arte digital, você dá um Ctrl-C, Ctrl-V, acabou, você tem aquilo lá pra você também. É bem discutível isso, mas eu acho que levantam o aspecto do original também, né, cara? Por exemplo, você vê que o quadro Mona Lisa, você chegar no Google agora e escrever Mona Lisa, você vai ver a Mona Lisa, foda-se, pra que eu vou pro Louvre, né? Mas no museu, vai ter lá aquela cópia original, com afetada pelo tempo, com todos os desgastes que tem, mas mesmo assim você vê a pintura que o cara fez, e todo o aspecto interpretativo que aquela pintura tem, porque... É, o conceitual é muito valioso, né? Mais até do que o produto, porque a Mona Lisa em si era uma pintura, mas você pode imprimir ela na sua impressora, e a sua impressora não vai ser o Picasso. Sim. Porque... Pode fazer ela com copos de café, né, cara? Que é, a genialidade tá no conceito da Mona Lisa, e não necessariamente na execução final. Eu acho que realmente fica muito evidente nos últimos 100 anos, quando a gente avançou na digitalização, na impressão, especialmente na fotografia. A fotografia foi uma grande mudança na forma de arte, porque muita gente que fazia desenhos ultra realistas nunca ia conseguir se equiparar à qualidade de uma fotografia. Então foi nessa época também que o movimento abstrato ganhou muita força. Sim. Tipo, a arte, a capacidade humana nunca vai se igualar à da máquina, sempre vai ficar atrás em capacidade de precisão. Então o grande diferencial humano é a impressão emocional que ele dá na imagem. É por isso que os impressionistas são muito interessantes, mesmo o quadro deles não sendo tão com pixel, um DPI tão bom, né? Você olha o quadro do Moreno e você fala, que porra é essa, né? Uhum. Mas a ideia é uma impressão emocional que ele faz, uma visão que não é objetiva, e sim subjetiva. E aí os pessoal do movimento abstrato e todos os contemporâneos pegaram isso tudo e levaram a mil, né? O cubismo, por exemplo. Tem um certo momento que a arte descola do mundo real, do mundo sensorial que a gente experimenta, e caminha mais pro mundo subjetivo, o mundo das emoções, que é o movimento que a gente tem em parte hoje, né? Cara, eu concordo plenamente com você, e pra mim, eu acho que uma coisa é considerada arte quando ela pode causar uma manifestação sentimental e uma reflexão na pessoa, né? Você concordo. Uma manifestação artística, aquilo te faz pensar, te faz sentir. Aí, por exemplo, você com uma imagem estática, você conseguir se emocionar. Com uma música tocada só com instrumental, você conseguir rir, ficar triste, ficar feliz. Isso eu considero já uma manifestação artística, mesmo que isso seja feito pra vender na iTunes Store, sei lá. Então, esse negócio de monetização é coisa de pimba que faz escola de belas artes mesmo. E tem que ser muito chita. Geralmente é a menininha que usa vestido hippie e ouve iPod. Tem na PUC também bastante, se procurar tem. Eu acho interessante uma... Recusta. Pô, recusta de veras também. Opa. Eu acho interessante um trabalho artístico que o pai da Ninja Inimiga me contou uma vez, que ele viu numa dessas viagens dele, que era o seguinte: um equipamento, né, que mais se assemelhava com uma torneira. Só que uma torneira que saía pouquíssima água. Era tipo como se contasse gota. Só que ela contasse gota muito devagar. E aí você se aproximava pra ver, não entendia direito. E quando você ia vendo, a gota ia formando, você não entendendo nada. Quando a gota já tava toda formada, bem gorda assim, aí você se via no reflexo da gota. Mas por pouquíssimo tempo, você via, você... Ah, olha, a gota caía e acabava. Aí você, pô, tá, beleza. Aí você continuava andando, que era um corredor, e no final do corredor você via um vídeo que tinha uma câmera, micro câmera, dentro da torneira, né? E ele filmava a sua reação ao descobrir a sua face na gota, e depois a sua reação da gota acabar, e você, putz, acabou. E isso levava toda uma reflexão de como você enxerga a vida, e como você se acha na vida, você já tá no fim, já não dá mais tempo de fazer nada. Nossa. E eu achei super interessante o trabalho. Só que aí entra um outro conceito que eu até tava conversando com o Killerazos, que eu acho meio que peca um pouco na arte, porque a arte, ela não, às vezes, não é tão fácil de entender, né? Não é simplesmente alguém que olha de primeira uma manifestação artística e entende o que o cara tava querendo passar, ou entende os detalhes. Ela não tem que ser única e significativa, ao contrário, a graça dela é que ela é dura e significativa. Sim, então você mas olha. Acho que não, mas ela é única e significativa pra você. Exatamente. É. Pra não, mim, não, mas pra mim ela tem um significado, pro Rui Bernardo pode ter outro. O problema é quando você não consegue tirar nada sem conhecimento prévio. Uhum. Esse é o problema. Por exemplo, muito do meu grilo com a arte contemporânea hoje, devido à minha ignorância, é que eu olho pra aquela merda e eu falo, foda-se. Você precisa de um fac pra te explicar o que é aquela porra, né? Porque a coisa ficou tanto dentro de uma conjectura tão grande que é um movimento que contrário a um outro movimento, que é um outro movimento, que é um outro movimento, que você só entende se você ler a história dos movimentos todos, se você compreender aquela obra. E a coisa tá ficando tão criptografada, sacou? Tão codificada, que você não consegue entender. Uhum. Isso eu acho muito ruim. Essa desuniversalização da compreensão artística. Quando certas obras você consegue tirar tirar parcialmente o significado dela só por uma mera observação. É, assim, claro que para você entender a obra com a sua plenitude, você tem que fazer esse estudo do movimento artístico, por que aquilo era inovador, por que aquilo era controverso, que a maioria dos movimentos, eles se contrariam os anteriores, né? Mais ou menos assim que funciona. É. Mas o contemporâneo é, porra, cara, é bizarro. Você chega a ter uma privada no meio do museu e aquilo tem um significado maneiro, mas para você chegar lá, não é fácil. Então, não, não significa é fácil. Que você nunca sabe quando você vai ter uma caganeira. Então, fica sempre preparado. Tinha que estar escrito assim, get ready. É. Are you ready? Essa é uma das discussões da arte. É arte pra quem? E... É, você acha arte aquilo, alguém não acha. Quem acha decide botar no museu porque acha que tem que ser exposto pra mais pessoas, tem que ser imortalizado. E pras outras pessoas, aquilo lá não passa realmente da privada no meio da sala. É, tipo, é só mais um objeto, não tem nenhum significado pra mim, né? Eu concordo com você, e aí entra nesse conceito que o pai da Ninja Inimiga me explicou, que eu acho um conceito muito mamiludo, assim, que ele disse pra mim. Arte é quando alguma manifestação dessas que eu falei, ou emocional, uma coisa que passe esse valor, for identificada por alguém que entende, não pode ser qualquer merda, alguma pessoa que entende falar, isso é arte, a partir desse momento, isso pode ser caracterizado como arte. Não pode chegar eu, cagar numa tela, esfregar a merda lá, assim, falar, olha só, isso é arte, fala, não coma canapés nos museus, porque dá merda. Não. Isso é extremamente bimba, porque que nem você tem que reconhecer uma porra da nação, né? Tem que ir à França e os Estados Unidos falar que você é um país pra ser reconhecido. Concordo. Um país. E torna uma elitização da parada, né? Se justamente. Você acaba botando... Então, a arte é o que alguém diz que é arte, né? Alguém que importa fala que é arte. Isso. E eu discordo veemente disso. Eu acho... Uma coisa que se encaixa muito nesse aspecto que o Killerazzo, cara, o Baer falou, agora um artista, nós temos nomes de pessoas. O que o Baer falou, dessa coisa aí que um acha que é arte, outro não é grafite. Que nego fala, nossa, porra, é pichação, não sei o quê. E tem uns caras aí que... Aqui no Rio tem muito pouco, né? Mas o Espírito Santo tem muito, por exemplo. Então você vê uma porrada de parede, uma porrada de lugar em Vitória que tá lá tudo grafitado. E os caras vão lá e respeitam aquilo, né? Aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, tem muita gente que acha aquilo é pichação. Eu concordo que isso é arte por dois motivos. Primeiro, que ele pegou um movimento que existia, que é o pichação, e deu uma outra conotação pra esse movimento, né? O que deixou de ser uma vandalização, virou uma manifestação artística. Continua sendo uma vandalização. Continua. Dependendo dos casos, continua sendo uma vandalização. Os caras você faz isso em propriedade privada. Exatamente. Né? Mas tem lugares onde se você fizer isso em viaduto, não é mais vandalização. Tá lá realmente um espaço aberto. Tem os artistas que são contratados pra isso, que são famosos pelo... Não é pichação, é pelo... E o outro motivo é que o grafite normalmente tem uma crítica social. E é uma crítica social bem implícita, não é assim direta na sua cara. Tipo, não compre Coca-Cola, não. Depende, tem uns que são, né? E outro motivo é que o cara que... O grafite é que ele tá na sua cara. Ele tem uma questão meio agressiva, assim, que eu acho que faz parte do grafite, que é tipo, ele tá ali na sua cara, mostrando uma realidade que você muitas vezes não quer ver, sabe? Uhum. Então, o cara que grafitou o Facebook tá milionário, então, grafite. Não, e tem outra. Vocês conhecem o Gentileza, né? Sim, pô, claro. Aquilo carioca, virou arte, né? Agora, né? Virou, né, cara? Virou até estampa de camisa. Exatamente. Né? A Luciano Huck usando outro dia no programa dele a camisa do Gentileza. Pô, toda hora na sua. Carioca do ano, pela Veja, né? Pelo quinto ano consecutivo. Paulista, ó, Gentileza. Tem que ter um dread, não pode nunca ter lavado o cabelo e usar explosivo. Tem até aquela maneira, né? Que é gentileza gera gentileza. Cara, mas essa onda do Gentileza começou depois que ele virou tema de escola de samba. Antes não tava tão agressivo assim, não. Depois que teve conhecia mais quem passava ali por baixo dos viadutos do Rio de Janeiro. Mas depois que a Grande Rio fez em 2001 o samba, o tema do samba com ele, fodeu, meu irmão. Virou que nem Gentileza X, né, profeta do povo. Cara, ele é muito louco, cara. Vocês já viram a foto dele, né? Cara, mas tem gente que acha ele um messias, velho. É louco. E eu acho interessante todos esses conceitos quando a gente parar pra pensar, né? Porque um filme ou uma música ou uma pintura... Cara, só um detalhe. Eu lembrei, cara, o Gentileza é muito igual o Gandalf. Mas beleza, continua. E ele é o profeta do fogo, né, cara? Se ele visse o Balrog, fala, parceiro, cara, pode vir, eu sou o profeta fogo do fogo. Fogo de amor. Eu acho interessante todas essas manifestações artísticas, né? Como pintura, como livro, música, filmes e até jogos. como não necessariamente todas são, mas você consegue distinguir, mesmo às vezes sem saber explicar, como uma é arte e a outra não. Alguém discorda dessa minha ideia? Isso que eu tava falando com você ontem. Aí é que entra mais ainda esse caráter subjetivo. Se eu pegar filme, por exemplo, por que que o filme do Woody Allen não, aquele cara do Gaspar, não sei o que lá, aquele francês lá. Por que filme francês, então, é arte e o Expendables não é? Que tu não entende porra nenhuma, aí tu fica pensando lá e... Porra, deve ser arte, né? Se eu não entendi, né? A partir do momento que você não entende a parada que te faz sentir, você considera arte, né? Não, mas, por exemplo, às vezes a mensagem também não é tão importante, o filme é só um passatempo. Por exemplo, você consideraria Expendables uma forma de arte, assim? Um filme artístico, assim, porra, me passou uma mensagem, tem que ser... Claramente não. Mas o Tigre e o Dragão, por exemplo, já não pode ser um caso de... É um filme de ação e que tem uma certa arte estética lá. Só por causa da estética. Eu vou fazer o advogado diabo. Eu vou te falar pra vocês. Expendables é uma forma de arte. É a arte da testosterona, parceiro. Não, você evoca em você emoções? Porrete. Ele não evoca você em emoções? Exatamente. Ele te deixa ansioso, tenso, caralho, feliz. Bom, não, ele é uma forma de arte. É raso, entendeu? Não tem uma reflexão muito profunda. Ele tem um fim nele mesmo, meio parnasiano, entendeu? Exatamente. Mas se você olhar para esse lado, o podcast também é uma obra de arte, porque tá provocando emoções nas pessoas, enquanto as pessoas riem enquanto ouvem esse negócio. Mesmo aqui. Que seja raiva, né? É, as pessoas têm muita raiva do Disco Ninja, por exemplo. Aquela merda. Esse cara só fala de jogo antigo, puta que pariu. Saudosistas de merda, falsos profetas. Não, mas por exemplo, eu faço fazendo uma comparação. Dois filmes bem hollywoodianos, assim, e os filmes hollywoodianos tendem a não ser tão encarados como arte, principalmente pelas pessoas mais xiitas e, sei lá, francesas. Mas um filme bem hollywoodiano é O Curioso Caso de Benjamin Button. Pra quem não viu esse filme, conta uma história de um cara que nasce velho e ao longo do filme ele vai ficando novo, e no final ele é um neném. Spoiler! E a trilha sonora é aquela música do Chaves: se você é jovem ainda, amanhã velho será. A menos que o coração sustente a juventude que nunca morrerá. O filme, ele te faz pensar em diversos momentos sobre várias coisas, de aproveitar a vida. O filme, ele te emociona com o relacionamento. Sobre a ordem natural das coisas, de né? Por que que você nasce novo e morre velho. Sim. Mas, por mais ridículo que isso pareça, né? Mas no filme não, presente. Sim, tem toda uma reflexão super interessante por trás disso, que é na época que você tem mais conhecimento, que você já aprendeu mais com a vida, você já não tem mais energia pra fazer as coisas e tal. E eu acho que esse filme traz bastante conteúdo pra uma pessoa. Eu acho que você sai ali uma pessoa diferente depois de ver esse filme. Já o Expendables, saindo da premissa que eu não sou influenciado violentamente pelos filmes, eu não saio matando por aí depois de ver Expendables, aquele filme não trouxe nada de novo pra mim, entendeu? Ah, quando eu vi o Terry Crews lançando a bomba com a mão, deu vontade de ir pra academia, botar 200 quilos no supino e levantar a barra, cara. Ah, isso não deu. Não, mas por exemplo, você... Eu ia usar a Matrix como exemplo, mas como eu nunca vi Matrix, eu vou usar uma coisa que inspirou Matrix. Tem aquele filme animado japonês, Ghost in the Shell, alguém já viu? Já, claro. Muito bom. Então, sorte, todo mundo já viu. Aquilo ali também traz uma série de reflexões, o aspecto do ser humano enquanto entidade orgânica, e o quanto você abdica da sua humanidade quando você começa a virar máquina, ou interagir muito com máquina, etc. E sabe que é uma coisa bem interessante? Eu vi esse filme duas vezes, né? Uma quando eu era criança, era na HBO. Pré-adolescente, não, foi tipo o Rodrigo Rossi alugou junto com junto com Fatal Fury. Entendi. O fantasma do futuro, então, que era o nome. Achei um filme assim, tipo, caralho, irado, muito tiro, sangue, peitinho, moleque, irado. Aí depois eu cresci e vi o filme enquanto os lojas. Eu falei, caralho, peitinho, e pô, reflexão. Inclusive, esse filme é o motivo pelo qual eu acho que eu nunca vi Matrix inteiro, porque eu acho Matrix uma cópia dessa porra. Então acho que até. Não. Preconceito meu, na verdade. Eu gosto muito dos dois. O Matrix falando do Ghost in the Shell, que é maneiro, causa uma reflexão e tal. Beleza, isso é arte. Então vamos comparar então o Len com aquela arte que ninguém entende e todo mundo fala bem. Ah, mas exatamente. Aí quando o cara... Eu acho que é a arte fail, né, cara? É a arte que o cara expressa de uma forma tão bizarra que você precisa de um tutorial level pra aprender. Falando do David Lynch? Serial Experiment Len. É um... Eu sei. É um anime... A piada com o David Lynch é porque a mesma história, entendeu? Ah, um negócio tão complexo e criptografado que ninguém entende. Mas quem acha que entende fala que é bom pra caralho, entendeu? E tem gente que fala que entendeu sem não entender pra não parecer idiota também. Tipo evangelho. Cara. Esse desenho é o desenho em que o quarto da garota alaga e os fios do computador dela ficam passando pelo chão, desencapados, o chão alagado, e ela, foda-se, acabei de ver meus pais se pegando no outro quarto, quem se importa com a vida? Porra. Se, filme? Se for alga destilada, ela não conduz. Ele vai, ai, vamos ver, engenheiro eletricista aí. Engineered. Mas aí e que a gente consegue entrar nesse conceito tão mamiludo pra partir pros jogos, né? Quando é que alguém saberia me dizer, quando é que você pode olhar um jogo e falar, porra, depois de tudo isso que a gente discutiu, né? Você olha um jogo e fala, porra, eu acho que esse jogo aí é uma obra de arte. Cara, olha, pô, só, é aquele jogo que mexe com as suas emoções além do divertimento, né? Se for na definição que a gente tava usando aí. Isso aí pode ser Uncharted. Uncharted mexe com as suas emoções. Hoje em dia, qualquer filme hollywoodiano também, ou qualquer jogo AAA bolado com muito dinheiro, faz uma mistura de cenas assim, que te deixam emocionado, tipo, junto com uma narrativa, por exemplo. O seu melhor amigo, você acha que morreu, você, caralho, ele morreu, filhos da puta, levanta, atira em todo mundo, tira o sabre de luz, zum, mata todo mundo e depois ele tá vivo. Aí você, caralho, ele tá vivo, aí dá um abraço nele. Cara, eu discordo em parte. Por exemplo, os dois jogos do Batman mais recentes, né? Eu acho um jogo foda pra caralho, assim, tipo, nota 9, mas eu não fico ali, pô, coitadinho do Batman, eu fico meio que, fuck yeah, eu sou o Batman, tá ligado? Então, você teve essa personificação sua, se identificou com o personagem. Tipo, você não é mais você, você é o Batman. Mas eu não saio, tipo, emocionado. Uau, eu fui Batman por 40 minutos. Claro, cara, não, mas não Batman, precisa. Você não tem emoções. O Batman perdeu todas quando os pais morreram. Mas será que pra um jogo ser arte, você precisa sair emocionado do jogo? Eu acho que ele tem que causar alguma coisa, ele tem que te afetar de alguma maneira. Concordo. Então, eu acho que é quando você termina o jogo e fica pensando e refletindo sobre ele, sabe? Eu, pelo menos, eu considero, sei lá, a parada mais artística, pelo menos na minha visão, né? Não sei se é a visão que a gente tá discutindo aqui, mas eu considero quando eu termino o jogo, eu falo assim, cara, isso aqui é mais do que ele tá querendo mostrar, não é apenas um jogo, mas tem alguma coisa ali por trás, sabe? Sim. Acho que o mais prático é a gente estabelecer um patamar a partir do qual ele se torna, ele mexe com você o suficiente pra sair daquela média. Você tá lá uma média de sei lá, o Uncharted, você fica animado com o jogo, e o Batman, e o Dead Space, e o Red Dead Redemption, e o Dragon Age, que foram os que eu olhei aqui agora. Silent Hill também, por exemplo. Você Silent fica Hill, com um cagaço fudido, mas eu não consideraria aquilo ar. Metal Gear Solid que tá aqui na minha história. Opa! Pera aí a gente entra no Metal Gear Solid 4, eu considero arte. Mas o que eu vi aqui foi 1, 2 e 3, o meu 4 tá emprestado. E se você foge do patamar médio do qual um jogo ou uma obra de uma mídia determinada mexe com você, aí você pode elevar ela a um outro patamar de unicidade. É como o caso que a maioria das pessoas acaba colocando o Braid, por exemplo. Jogo de quebra-cabeça tá uma porrada por aí. Agora, o problema é o plano de fundo que ele tem. Sim. Exatamente. E toda a discussão paralela que não tem aparentemente a ver com o jogo, que Braid leva também. Toda a meta-discussão que tem no final do jogo, com o desenrolar da história, e por aí vai. Mas olha só, o que a gente tem é que você... Vamos pensar na teoria, tipo, de conjunto. Você tem o cinema que é considerado sétima arte. Ah, achei que você falou teoria de conjuntos mesmo, de matemática. Não. Ia ser maneiro. Vai pensando nisso aí. O cinema é considerado a sétima arte. Sim. Então não tem por que discutir se Expendables, por exemplo, não é arte, enquanto o artista é a arte. Mas eu acho que... Todos estão dentro do mesmo conjunto. Todos pertencem a um grupo maior que é categorizado como arte. Mas será que a gente não pode considerar o cinema uma manifestação artística e separar os filmes entre arte e não arte? Cara, então por que você tá falando que ele é uma manifestação artística e vai dizer que tem filme que não é arte se você acabou de dizer? Ele pode ser uma manifestação artística, né? Por exemplo... Ah, tá. Não é sempre, então. Não sempre, mas tipo, ele pode ser um filme pode ser usado como manifestação artística, assim como uma pintura, assim como uma foto, uma música. Mas você vai me dizer, uma música pode ser claramente uma manifestação artística. Agora, você vai me dizer que uma música mega pop feita em laboratório que fala sobre como acordei bêbada é uma manifestação artística? Ó, oh, não fale assim da Olha, Pitch Perry, eu acho que a música dela é irada. Tem um preconceito aí na sua fala, hein? Eu falei, é uma voz dela. De uma geração, de uma de um desprendimento das normas culturais vigentes. É. Né? Amanhã, essa porra vai ser analisada pelos nossos bisnetos, eles vão ver como a geração Y era, entendeu? E como isso era um retrato da nossa visão de mundo. Então, quando o Little Solid, que for um psicólogo que nem o pai dele... Porra, não, por sorte não vai ser, cara. Por sorte não vai ser. Empresário, né? Meu filho vai ser, sei lá, vai ser músico ou vai ser engenheiro, vai escolher uma coisa direita na vida. Meio termo não dá. Esse negócio do amanhã, você olhar como uma... Tipo, hoje não é arte, mas amanhã vai ser arte. É o que tá mais ou menos acontecendo, por exemplo, com o lance do pixel art, né? É. Tipo, durante um tempo não era considerado arte. Agora, se o cara faz um jogo em pixel art, nossa, cara, esse jogo é uma obra de arte. Vê o Face que saiu agora, o Scott Pilgrim, sabe? Que os caras usaram uma coisa que... O Minecraft, cara, né? Estão voltando com bloquinhos, né, cara? Numa geração onde a gente tem gráficos exuberantes. Porque antigamente você tinha uma tela 320 por 240 pra fazer pixel art. Então um pixel ocupava metade da sua tela. Então era macro art. Hoje em dia, com uma tela é 1920x1080, você fazer pixel art, cara, você tem que ter uma precisão foda. Então aquilo é arte. Tu é ninja. Tu é um ninja no pixel art que faz aquilo. Tu não usa zoom. Tu é lá, tu tá lá, pontinho. Acertei. Ih, errei, apaga. Acertei. Porra, sou sinistro. Ó. Desenhei o Mega Man no pixel art. Ah, se pode. É porque um dos quesitos da arte é a intencionalidade dela, né? Tipo, não é. É a visão, é o recorte, é a leitura que você faz. Mas ela é uma coisa intencional. Então, por exemplo, quando o pixel art era a única possibilidade, fazer em pixel, né, o 16 bits, sei lá o que tá falando, mas não era exatamente uma escolha, era a única opção. Hoje em dia que você tem outros recursos, você optar por isso demonstra uma intencionalidade que é típica da arte. E faz parte também daquele conceito que a gente tava discutindo sobre sair do comum, né, fazer uma coisa diferente. E hoje em dia, o que é o comum? Evoluir os gráficos e você fazer uma coisa muito bonita com gráficos absurdos. Você vê, sei lá, o final de Uncharted e fala, caralho, essa porra é muito bem feita. Você vê Final Fantasy 13, o gráfico do jogo é absurdo, você fala, caralho, que coisa bem feita. Aí quando você pega uma coisa em pixel e faz uma coisa bonita pra caramba, aquilo já é um choque, já é uma coisa diferente. E ele te mostra, olha só, com esse palitinho de fósforo eu fiz uma bomba, me chama de MacGyver, meu irmão, porra. Falou, vamos fazer um CG em pixel. Sério, cara, aí, hipster art. CG. Mas olha só, eu acho que todo pixel é um CG. Ih, faz caralho sentido. Se você levar ao pé da letra ao pixel, microcosmos, né? Da parada, né? Pois é. Mas aí, eu acho que uma definição que seria boa do que é arte e que não é, tem a ver com uma coisa que transcende a própria mídia, né? Que a gente tá falando de jogo. Então, por exemplo, um jogo que é mais que ele mesmo, né? Tipo, digamos que o Uncharted... Eu não joguei Uncharted, eu tô sendo meio preconceito. Vamos falar de Gears of War, que eu joguei Gears of War. Gears of War, recentemente, recebeu de um desenvolvedor famoso aí de jogos, falou que é uma das piores histórias dos últimos tempos, entendeu? Que era uma coisa completamente idiota, entendeu? Que desperdiçaram uma boa oportunidade de fazer uma história boa. Mas o jogo é bom. Não dá pra falar que Gears of War é arte. Eu não concordo que seja arte. Porque ele é em si mesmo, sabe? Ele é como um vaso bonito. É como um prato bonito. Mas se ele é em si mesmo... É pela técnica. Mas em si mesmo ele não traz nada, entendeu? Ah, tá. Mas não, se ele... Porque a grande questão da arte é que ela é um fim em si, né? Então... Não, eu acho que ela transcende o si, entendeu? Ela é um fim em si. Mas quando a arte é só ela própria... Opa. Eu tô me contradizendo, talvez, mas... Não. A parada é justamente esse ponto aí que vocês falaram de a arte pela arte, né? É. O jogo também... Também é jogo pelo jogo. A partir de que você dá uma finalidade pro jogo, o jogo vai ser pra treinar as pessoas, ele deixou de ser um jogo pra se tornar uma ferramenta. Pra se tornar um jogo sério. É, se tornou um jogo sério aí, muito bem aí lembrado. Então ele já perde essa característica dele ser o jogo pelo jogo, então arte pela arte, jogo pelo jogo, você começa a encontrar um paralelo ali. Eles têm uma finalidade em si mesmos. Uhum. Então já temos um ponto em comum aí. É, uma coisa legal que pode fazer um paralelo com o movimento que teve, foi o classicismo, se eu não me engano, na pintura. Caralho, é muita cultura, né, meu irmão? Caralho! Aí, na moral, aí. Cara, se eu soubesse que ia ser inteligente assim o podcast, eu, pô, ficava aqui quietinho na minha... humildade, jogando meu LOL ali. Não, mas é o seguinte, porque de um certo período da arte, as obras, o valor das obras eram pela qualidade técnica do artista, entendeu? Uhum. Então, o cara que conseguia reproduzir um corpo humano com uma certa perfeição, tudo isso pesava no grau de qualidade artística. E aí chegaram essas estátuas da antiguidade aí, né, que tem o pintinho do cara lá, né, inclusive. Isso, exatamente. Rafael. O classicismo, ele retratava sempre cenas clássicas ou bíblicas, né, que é... Por isso o classicismo. Mas o grande lance foi quando eles viram que a arte podia ser mais que só a técnica, né, mais que só a beleza da própria figura, mas algo a mais, uma coisa de sentimento, uma coisa além da arte. E aí que surgiu o impressionismo, que foi uma negação, esse movimento clássico, foi super subversivo. Mas o que eu acho que tem a ver com o jogo é o seguinte: quando você faz um jogo que ele é mais do que o próprio jogo, na minha opinião, ele é artístico, né? Então, o Braid, ele pode ser só mais um puzzler, mas ele evoca coisas muito além do jogo. Enquanto, sei lá, talvez um jogo como Gears of War, por mais bem feito que ele seja, por mais qualidade técnica que ele seja, ele é simplesmente uma expressão técnica. Ele não é uma expressão artística. Ele não sai daquilo e se transforma. Eu acho que legal quando um jogo, ele é classificado como arte e ele é muito enigmático, né? Porque você não precisa também dizer A mais B igual a C pra pessoa jogar o jogo todo e entender todo o final bonitinho. Por exemplo, Limbo. Limbo é um jogo que tem uma estética belíssima, porém simples, de uma forma diferente do que a gente tá acostumado, e ele conta uma história que dá margem a muitas interpretações. Muitas. Porque você não tem uma verdade dita ali, é isso que aconteceu. Todo mundo que jogou Limbo... Eu joguei o início. Mas eu imagino. Limbo não te dá nada. Não tem uma fala, não tem uma escrita e você consegue entender a história. Mas aí que tá. O que você entendeu provavelmente é diferente do que eu entendi. Ah, com certeza. E isso que eu acho um fator muito interessante no Limbo. Aproveita, deixa aí pra puxar o Journey, então, que, porra, Journey conta a história de uma forma sensacional. Journey... Sem palavra nenhuma, sem texto nenhum, sem porra. Muito foda. Cara, Journey, eu peguei o jogo, joguei boquiaberto, assim, 90% do tempo que eu joguei o jogo, eu tava tipo assim... E não pelos gráficos, assim, tipo, ele não é o jogo que tem o gráfico mais foda que eu já vi, não, ele é um cel shade, entendeu? Mas é bonito pra caralho. Ele é muito bonito. O Journey usa Fire Engine, acho que sem modificação alguma, que é aquele engine básico que a Sony te dá quando você vira desenvolvedor deles, você tem acesso a esse engine gratuito, que é o basiquinho deles. Cara, eu terminei de jogar Journey, eu peguei o Skype, liguei pro Rania e falei, cara, Rania, tu tem que jogar essa merda. Vem aqui em casa amanhã. Ele veio, opa, tipo, no sábado aqui, sentou e jogou o jogo de uma vez, zerou o jogo. De nada, hein? Por que de nada? Arranjou o jogo. Foi o que comprei. Eu não joguei, nem instalei ainda. Ah, muito obrigado, Elapis. Ok, vocês são parceiros. Olha só, tem uma... Eu ano passado, quando tava voltando de Brasília, de avião, eu roubei uma revista do avião da TAM. Aí depois eu descobri que eu não roubei nada, porque alguém que esqueceu lá e eu peguei. É uma revista da ESPM, com a Escola Superior de Foda-se. Uhum. Aí tem uma entrevista com um cara, que é... vai fazer sentido o que eu vou falar, tá? Só espera um pouco. O nome do cara é Carlos Amadeu Botelho Binton. É um professor de psicologia e de um monte de coisa aí, psiquiatra, um monte de coisa. Aí lá no meio da entrevista, começam a falar de futuro da educação, blá blá blá, aí ele começa a falar de videogame, que deu na telha dele. Aí ele cita um termo aqui interessante, ó. O videogame chegou a um ponto em que é irresistível ultrapassar de um joguinho abstrato para um ensino humanista de maior profundidade. Pô, profundo isso. Ou seja, ele está claramente levantando a bandeira de videogame enquanto forma de expressão de arte. Não, mas você jogando Journey, você vê claramente isso, porque Journey é um jogo que não tem uma palavra, e é um jogo de interação entre pessoas. É um jogo em que você tem que fazer a sua jornada, né? E que você não pode falar com essas pessoas, né? Você encontra pessoas que são supostas, estão ali pra te ajudar, você tem que fazer a jornada junto com elas, você precisa delas, e você não pode falar oi pra elas. E é incrível como você consegue se expressar, consegue, a pessoa te ajuda, ela entende o que você quer, entende o que você precisa, e sei lá, fica tua amiga, tá ligado? Ué, mas esse negócio de ficar amigo é igual quando você vai estar de futebol, tem o cara do teu lado torcendo teu time, e quando sai gol, tu abraça o cara que tu nunca viu na vida. É uma coisa. É sério, pô. Mas futebol é arte. Exato, lógico. Não, existe. Mas segundo futebol arte, existe. Exatamente, Diego, existe futebol arte. É diferente. Tem futebol arte. É, mas segundo alguns autores, por exemplo, futebol não é. Futebol profissional não é jogo, né? Porque... Uhum. É. eu acho que um art game não é uma coisa tão simples, né? Qualquer um que pode apreciar, né? Principalmente as pessoas mais novas. Por exemplo, eu quando eu era moleque, eu joguei Shadow of the Colossus no PS2. E eu achei um jogo muito chato, sério. É, deu mole. Vão ter muitos haters agora falando, caralho, digo, você é um merda, moleque, vai tomar no cu. Mas eu achei o jogo muito chato, porque eu não entendi qual era do jogo. Eu comecei o jogo e falei, caralho, por que eu tô caçando esses colossos, moleque? Porra, tem que caçar esses colossos, matar os colossos. Floral de colossos é colosse. É isso mesmo, boa. StarCraft ensinou. Aí eu saí atrás dos bichos, achei um jogo assim, bonito pra caralho, principalmente pro PS2 e tal. Falei, cara, esse jogo é muito bonito, mas sei lá, muito, não faz sentido. E não me trouxe nenhum impacto. E eu não zerei o jogo. É porque você não zerou também, e não prestou atenção do jeito que ele conta a história, sem palavras, assim como no Journey. É, mas eu acho que eu não tava pronto, porque hoje em dia eu li bastante sobre o Shadow of the Colossus e tenho muita vontade de jogar ele, principalmente esse remake em HD. Compra aí. É, tem uma coisa que você não vai conseguir jogar um jogo se você não tiver preparado pra jogar. Se você não tiver ali, porra, eu quero realmente jogar esse jogo, não tô jogando porque eu tenho que escrever um review pro meu site. Uhum. Eu quero jogar. Você tá afim de fazer aquilo. Ao contrário, acho que é a mesma coisa. Effect. É, que nem o Lapso e o Senhor Intendente estão jogando Mass Effect na obrigação louca aqui. Eu acho que é a mesma coisa com a arte. Você não vai conseguir apreciar a arte se você não tiver disposto a isso. Se você for pra um museu assim, porra, que merda, eu tô acompanhando minha namorada aqui porque ela quis fazer esse programa Pimba, você vai odiar aquela experiência. Uhum. E eu acho, assim, até nessa parte de odiar a experiência, é que como os jogos que são considerados artes, eles até quebram um pouco do que você tá acostumado, justamente pra ser diferente, não só na forma de contar a história ou de mostrar as coisas, mas também na jogabilidade, né? Tem muitos jogos que tem uma jogabilidade completamente diferente e são geniais por causa disso. Por exemplo, But That Was Yesterday. Eu pedi pra maioria de vocês jogarem o But That Was Yesterday, quem não conhecia, né? Você chegou a jogar, Diego? Sim, já ia todo. E você, o que você consegue lembrar de But That Was Yesterday pra jogabilidade? Se você falar, joga esse jogo porque... Ah, cara, não lembra, mas foi ontem, né, cara? Cara... jogou hoje. Caralho. Cara, eu achei estranho, assim, no início, eu não sabia o que tava fazendo exatamente, até que, tipo, toda vez que eu bati aquela parede lá, eu conseguia ver mais cenas, sei lá, que eu imaginei que fosse do passado, né? Uhum. E aí eu fui tentando entender, só pelo sei lá, pelas diquinhas que o jogo te dava lá, e aos poucos eu fui entendendo o que eu tinha que fazer, né? Mas, assim, pela jogabilidade, eu vi que ele apresentava uns conceitos novos e ia contando uma história pra você, né? Então, o jogo não tem nenhum tipo de desafio, você não tem que matar um chefão, você não tem que pular uma plataforma muito difícil de pular, não, são coisas extremamente básicas. E infinitas ainda por cima, né? Eu acho que o interessante é você chegar no final daquela história, né? E uh-huh. O que ele tá tentando te contar ali. Eu não considero But That Was Yesterday um jogo. E é aí que eu queria entrar. Até onde você acha que um art game consegue, sacrifica a jogabilidade ou a forma de interação que você tem, se transforma em arte e às vezes deixa de ser jogo? Fica um jogo. Aí que tá. Eu acho que o Journey entra nessa classificação aí, Ivo. Não é super difícil jogabilidade, você não fica preso em nenhum lugar, não fica, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Journey não tem nem do que eu me lembro, assim, puzzle, assim. Não tem. É, você só tem que descobrir que tem que usar o sonzinho em alguns lugares aí, cria pontes. Não tem que ser puzzle pra ser jogo também. Então, o que é um jogo, Ilapso? O que você consideraria um jogo? De acordo com a definição de quem? É. O a sua. Isso é importante. O que você consideraria um jogo, foi o que eu perguntei. Enquanto ser humano, enquanto ser místico e etéreo que vive na internet. Cara, mas Ilapso... vive na internet. O Ilapso tá enviesado por causa da dissertação dele, ele teve que definir jogo lá, então ele vai usar a definição do Ju, do Crawford, de alguém. Não, olha só. Jogo é uma atividade com fins catárticos praticada por um ou mais indivíduos realizadores de ações e decisões de resultados incertos, embora dentro de um conjunto finito de possibilidades denominados jogadores, regido e limitado por um conjunto de regras, espaço e tempo a parte do mundo real, que disponibiliza recursos com os quais jogadores interagem e que envolve os objetivos e obstáculos da consecução desses, podendo os indivíduos envolvidos partilhar do objetivo ou disputá-lo. Caralho, em velocidade 1, por favor. Shadouken! eu continuo sem saber o que é um jogo, que eu não entendi nada. Não, olha só, quando eu tava fazendo esse trabalho, eu tive que pegar uma porrada de definição na literatura de jogo. Então, você começa, o primeiro problema é você achar a porra do termo que você tá procurando a definição. Porque muito dessas definições de jogos não vem só de negócio de game design, que é um negócio já de 30 anos pra cá. Vem da psicologia de século XIX e de psicólogos de várias correntes possíveis. Aí, Piaget, Vygotsky e não sei o que, uns aí que só o Bernardo vai saber o nome. Aí alguém que andou pela educação. É, porra, eu sou um cara educado, entendeu? Então, e muito dessa literatura tá às vezes em inglês ou às vezes em francês e em línguas estrangeiras. E aí você começa a ter o segundo problema, que é o problema de etimologia da palavra. Em inglês você tem dois termos que às vezes se confundem, um sobrepõe o outro, um é a extensão do outro, que é o termo play e o termo game. Esse termo game vem lá do... Ah, eu citei play e gay. Play e gay. Que se sobrepõe, entendeu? Se sobrepõe, outro, porra, isso aí vira bandida. O play, que é esse termo muito utilizado, que quando a gente traduz português, traduz como brincar, interpretar essa porra. E esse termo game, que hoje em dia a gente usa muito relacionado a jogo de videogame, né, o digital, mas que na verdade, se você pegar lá o inglês medieval, século 14, 15, vem de caça, né? Você sair com uma porra de uma espada pra caçar bicho. Uhum. Enquanto em francês você já não tem dois termos, você tem um termo só, que é o jeu, e em português você tem dois, também brincar e jogar. Então você tem uma dificuldade absurda de definir essa merda. Então o máximo que você pode concluir é que jogo realmente, na verdade, é uma série de atividades que tem um monte de pequenas micro semelhanças entre si, de modo que você, com a sua vivência de ser humano, olha e reconhece. Essa merda é um jogo. E isso não é. Por exemplo, futebol. O que tem a ver futebol com baralho? Eu lembrei muito da cena do inglês strategy. É. Do grego estratégia. Do latim. Inglês estratégia. Do latim estratégia. 06? Segura a bomba, 06. Então, o que tem a ver jogar? Você jogar futebol com o pessoal domingo de tarde e você jogar baralho na faculdade. Quais são as relações de uma coisa com a outra? E o engraçado é que você tenta estabelecer relações entre essas duas coisas, por exemplo. Ambas são... Você tem jogadores que interagem entre si. Aí você fala, porra, mas aí Uncharted single player, o que é? Aí você fala, então, mas aí você controla o personagem. Tá bom, então, but that was yesterday. Você quase não controla. Exatamente. Tem definições de jogo que, por exemplo, esporte profissional não é jogo. Porque aí o cara não tá fazendo aquilo por catarse. Tá fazendo porque tá ganhando dinheiro. É. Tem definições de jogo que não consideram um jogo pra uma pessoa só. Porque aí você não tem o caráter de competição. Ou então a competição não seria contra uma outra pessoa. Seria uma situação antagônica. Uhum. Lá, tipo, você jogar paciência com carta de verdade, né? Você tá disputando contra o seu próprio senso de honestidade. Só conheço uma pessoa que joga paciência com baralho normal. A única pessoa honesta que eu conheço. Eu acho que entra muito no campo da interação que você tem com... Exatamente. A história. Você tem que ter algum... Não é história, nem sempre tem história. É. É interação com algum tipo de recurso, seja bola ou baralho. E nem mesmo que a interação seja mínima, sabe? Eu acho que até uma história interativa, se você pegar, sabe, aqueles livrinhos interativos. Sim. Que você clica nos lugares e eles falam sons, reagem de alguma forma. Eu acho que se você conseguir mexer naquele mundo e fazer aquela porra andar, eu acho que isso já pode ser considerado um jogo, assim, pra mim. E aí eu já entro, aí a gente já pode entrar em diversos campos aí de considerar os jogos uma arte, como por exemplo o But There Was Yesterday que a gente tava conversando, que você só controla o andar e pular, e entra até outros jogos diferentes, tipo Passage. O Killer Ass eu sei que jogou Passage, vocês outros já jogaram? Não, essa, isso aí que você falou é importante, porque essa maioria dessas definições literárias, que são 3 séculos de definições, a maioria delas considera a catarse como um elemento importante no jogo, e qualquer definição de arte vai ter lá também o elemento de catarse. Então, já desde da definição, esses dois conceitos estão muito próximos. Yeah. Por mais que você não necessariamente acabe, né, explorando, usando o jogo como uma forma de arte, ou enfim, mas as definições estão bem próximas já. E o que é engraçado de Passage é que é um jogo extremamente simples. Ele tem até pontuação, apesar da pontuação ser uma coisa meio irrelevante. É, eu acho que a pontuação entrou ali pro cara falar, porra, é um jogo, cara. Isso aqui não é uma obra de arte só. E Passage é um jogo muito simples, só que ele é muito... É aquele do corredor? É um corredor totalmente pixelado, muito, assim, botando pro fanboy falar, mal feito, sabe? Mas é bonito pra caramba. Final Fantasy 13! Final Fantasy é pixelado? Mas é um corredor. E você simplesmente anda pra direita. O jogo não te dá a possibilidade. Você não pode nem voltar pra esquerda? Não. Você só marca a ponta indo pra direita. Você nem um D a parada, então. E quando você só avança na vida, você você não regride. Isso. E quanto mais pra direita você anda, você pode ficar parado. Mas quanto mais pra direita você anda, mais você envelhece. E no começo do jogo, você, se você bater numa menininha lá e ela continuar contigo o resto do jogo todo, você ganha mais pontos e tal. Calma aí, você ganha pontos se bater nela? Não. É ao contrário. Maria da Penha. Calma. É. Se você encontrar com ela, ela vai te seguir e você... E o puzzle do jogo basicamente é você passar por dentro de... pelo lado de quadradinhos e não ficar impedido de andar. Na verdade, é você que segue a garota, né? Não é a garota que vai na frente? Não, garota... Não lembro. Uma garota de vestido verde e o cara louro atrás, cara. Não, a garota vai do teu lado. Aí fica um pouquinho mais difícil de resolver os puzzlezinhos. Isso pra refletir como a vida com duas pessoas, ela é mais difícil, entendeu? Isso. É, já vai spoilar, então, a parada? Sobre... Ah, esse jogo não é até tranquilo. É, spoiler, galera. Quando você se casa, a vida fica muito mais difícil. Por isso que as pessoas hoje em dia, cada um casam cada vez mais tarde. Um casamento médio no Brasil dura 7 anos. Não precisa nem casar, é só morar junto. Você vê o Diego aí, tá tendo que gravar na sala. É, né? Pior que essa foi uma das reflexões que eu tive jogando o Passage. Da primeira vez que o Arthur chegou pra mim e falou, não, você tem que jogar isso aqui, vamos lá pro Solar Grandian, joga aí. Eu falei, porra, caralho, me emocionei. Falei, porra, que jogo foda. Aí eu fui jogar de novo, vamos ver qual que vai ser a experiência dessa vez. Aí eu comecei a reparar, poxa, mas a vida é tão mais fácil sem alguém te segurando, te impedindo de entrar onde você quiser e pegar o tesouro que tá ali, aquele tesouro totalmente metafórico. Mas é tão mais sem graça, né? É, mas é tão mais sem graça, tipo, poxa, você tá andando com alguém, só que aí depois você sofre a perda dessa pessoa, aí você fica, caralho, na primeira vez que eu joguei, eu não consegui mais andar pra frente quando a minha mulher morreu. É. Eu olhei pra Arthur e falei, cara, eu não tenho vontade de continuar jogando. É bonito porque em determinado ponto, você vai envelhecendo, e de repente sua mulher se transforma numa lápide, fica parada lá. É, aí você fala assim, eu falei, caralho, cara, eu não tenho vontade de continuar. Eu, tipo, ela tava me acompanhando desde o início, tudo que ela passou comigo, eu não quero mais andar. É, qual é o objetivo agora, né? Qual é? Justamente. Como é o nome do jogo? Puteiro, Passage. Eu quero jogar. E uma coisa interessante do Passage também é a música, porque a música no começo é toda viva, toda animada, e conforme o jogo vai passando, a música vai ficando mais devagar. E no final do jogo, quando você tá muito velho morrendo e você tá andando muito devagar, a música é tipo... Sua vida vai ficar uma merda aqui pra frente. Cara, eu pensei justamente assim, quando eu ficar velho, cara, será que é isso que vai acontecer comigo? Será que eu pensei quando as pessoas morrerem ao meu redor, tudo que eles gritavam junto comigo morrerem, eu vou ter forças pra continuar, eu vou querer desistir da vida? E olha que legal, um jogo tão simples, com gráficos mega simples, sem nenhuma fala, com pouca interação, você não precisa dar um tiro, não precisa nada. Olha como a coisa te emociona, olha como ela te faz pensar, como você... Sabe qual foi o erro desses personagens? Eles não tiveram filhos, cara. Porra, tenha filho e neto. Aí você nunca vai ficar sozinho, pô. Mas vai acontecer de colocarem no asilo. Que nem no jogo da vida. Lá. No jogo da vida, no final do jogo, você vende os filhos, moleque. Você vende os filhos, eles valem pontos. Pô, mas aí isso tá me lembrando um pouco outro jogo aí que o inimigo adora, Pagar Boquete, que é muito bom também. E a gente ia falar alguma hora que é o To The Moon, né? To The Moon é um jogo. Tem um gráfico super simples, humilde, mas que mexe com você de um jeito... É RPG Maker, né, cara? RPG Maker. E é um jogo, assim, tão simples, de uma história, e o que eu acho genial... Por que ele não seria... Ele seria legal, mas não seria tão legal como um filme? Ou como... Só pra falar rapidinho, a jogabilidade é desculpa, né, aqueles puzzlezinhos que tem, porque nem precisava daquilo. E parte no jogo em que o puzzle é irritante, você fala, pô, isso aqui não precisava estar aqui, cara. Parece eu queria ver a história logo, porra. Aí que não deixa de ser jogo. Assim como eu não joguei To The Moon, mas pelo que vocês estão me falando, a jogabilidade acaba se tornando um empecilho pro jogo. Pontos. Exatamente. Como em Death Was Yesterday. Eu achei Death Was Yesterday, a parte de você controlar o personagem, ela é muito superficial. Ela pra mim é uma animação que você mexe em alguns pedaços. Eu não consigo ver aquilo como um jogo. Meu. Exato. É agora, uma história iterativa. É uma história interativa, que é muito legal. É arte também, mas não é jogo. Mas olha só, o To The Moon, ele tem um aspecto muito interessante, que é você ir revisitando a vida do cara de trás pra frente, né, nos sonhos dele. E pra você poder regredir no sonho dele, você tem que encontrar, naquele momento, várias peças que sejam lembranças importantes dele. Tipo, o urso de pelúcia, uma raquete que mata mosquito. Só vou pedir pra não dar tanto spoiler assim, que eu comprei e ainda não joguei. Não, mas sem spoilers, você tem que procurar esses aspectos importantes da vida dele e interagindo com o cenário. Tipo, será que isso aqui é um objeto importante? Será que é isso aqui? Até você pegar e você falar, caralho, isso aqui é um, esse copo de vidro é um objeto importante na vida dele. Por quê? Aí quando você fecha todos os objetos, você vai pra um outro ponto da vida dele onde aquele copo era importante. Isso é uma coisa que num filme não seria tão bem feita, ou num livro, numa história, não teria um impacto tão grande de você descobrir essas coisas que eram importantes na vida dele, entendeu? Porque bem ou mal foi você que pegou aquilo, que olhou descobriu. E descobriu. E falou, cara, isso aqui que é importante. E isso dá um toque emocional maior pra aquela coisa. E o que menos impacto num filme. Funciona bem, To The Moon, funcionou bem em But That Was Yesterday, porque, por exemplo, aquela hora em que você tem... But That Was Yesterday é um jogo tão simples que tem pequenos spoilers que não vou me preocupar em dar. Que é, por exemplo, você tá no começo e você tem aquela metáfora de tudo que é ruim na vida, e toda vez que você tenta andar pra frente, você dá com a cara naquela porra, aquilo só te faz pensar em como a sua vida tá fodida. Você fala, caralho, que merda. A parada é você virar pra trás, tipo, parar de pensar nesses problemas. E se não tivesse essa interação de você virar pra trás e falar, eu vou parar de pensar nesses problemas, eu vou dar as costas pra esse problema um pouco pra eu refletir, e aquela parada, e aquela negatividade toda ir embora, eu acho que isso faz a função interação e jogo ser muito importante aí. Por isso eu acho, acho que se fosse uma história só contada com aquela música, que por sinal a música é genial, se fosse só a música e tal, seria bonito, mas não seria tão marcante. Que nem Everyday the Same Dream. Everyday the Same Dream tem a mesma música, o jogo inteiro. É a mesma... Esses jogos têm todos nomes parecidos, né, cara? Mas foi ontem, todo dia, o mesmo sonho, uma chance, e caraca, todos têm nome igual, cara. É tudo nome igual. Muda o nome aí, porra, seus criadores malditos. Ah, mas é justamente pela questão pimbice, né, cara? É, a pimbice, né, cara? A pimbice, né? Eu vou fazer um jogo assim também. Eu vou pegar algum nome de filme 007, que sempre tem nome pimba, pô, o amanhã nunca morre. Fazer um nome Diamantes são eternos. Não, mas... Diamantes são eternos. Eu vou fazer um jogo que o título seja uma ironia ao jogo. Tipo, o nome vai ser Motherfucking Bullets of Hell, e o jogo vai ser um drama sobre minha mulher que tá com câncer. Vão ser balas daquelas máquinas de câncer, né? E toda vez que você for falar com ela, vai ter uma música tipo... Mas você vai morrer? Oh, cara, moleque, dá uma olhada nesse jogo que o Baer mandou ele no Skype. Sabe qual é o nome disso? Dadaísmo, moleque. Não, mas o interessante do Everyday the Same Dream é que ele é um jogo que mostra como a rotina cansa, né, a rotina da vida, como às vezes você cair naquela rotina chata, você vai passar a odiar e reclamar da sua vida, ficar insatisfeito. Então é sempre a mesma música tocando o tempo inteiro, não para aquela coisa, tocando toda hora. Você tem diversos caminhos que você pode seguir, e se você não for straightforward pro seu trabalho, a vida inteira vai te dar consequências escrotas. Você vai Tá muito mais interessante. Mas não, cara, sair de também? Cueca pro trabalho é muito foda. Muito foda. É bem como enlouquecer seu chefe, né, cara? É, total como enlouquecer seu chefe, só que você se dá tão bem, né? Eu já fui de sunga pro trabalho, né? Mas aí é outra história. O Killer... O Killerados mandou um jogo ontem muito bom, cara. Qual o nome, Killerados? I saw her standing there, but then she was a zombie. É isso, cara, não, eu tô jogando agora. O depois, né, cara? Depois é muito bom. Esse jogo é muito bom, joguem. Eu vi esse jogo, achei muito maneiro, e o legal desse jogo é que eu não saquei qual era do jogo direito até eu começar a jogar. Aí conforme eu fui jogando, tem uma bonequinha e você vai chegando perto, oba, vou dar um abraço na bonequinha. De repente a bonequinha fez o que dela. Aí você, I love her, but she's zombie. Aí você tem que aprisionar ela no, numa gaiola. Você tem que vender o seu amor. Esse jogo aí, vocês estão considerando ele um jogo arte ou ele é só um puzzle maneirinho com uma história maneira? Eu acho qual? Maneirinho. O I saw her standing there. Eu acho só maneirinho. Ele não passou nenhuma mensagem assim pra mim. Pra mim passou, cara. Mas eu ainda acho ele só maneirinho. É, tipo, eu acho que esse. E esse que eu botei aí, I Wish I Were The Moon. Aí, o Daniel Bermengui também. I Wish I Were The Moon, To The Moon, Every Day The Same Dream, But Then That Was Yesterday. Cara, tudo nome igual, cara. E eu não vou conseguir jogar ele agora. Explica um pouquinho qual é desse jogo. O I Wish I Were The Moon, ele é... Cara, como eu posso dizer? Ele é um puzzlezinho que você tem que mexer com os elementos da cena pra descobrir os vários finais. É um carinha no barco com a menina e ele tá apaixonado pela lua. E aí você manipula os elementos da cena pra descobrir os finais. Ele é um jogo bonitinho, ele tem uma mensagenzinha ali, não sei. Eu gostei de quando eu joguei, isso me deixou feliz. Alguns finais são bem difíceis de pegar. Eu tive que recorrer à FAQ, embora eu mesmo saia disso. Mas é que nem o I Saw Her Standing There. Foi um jogo que eu tava jogando e, porra, cara, eu ficava com um sorriso no rosto. Ah, caraca, quanto tempo que eu não fico assim, tipo, feliz, assim, tipo, caraca, eu tô um bobo alegre jogando aqui. Eu acho muito maneiro quando o jogo te deixa, assim, com esse... te deixa bobo, assim, você sorrindo ou triste ou emocionado, só com coisas simples. E eu acho também legal quando o jogo tem esses vários finais e ele não te fala necessariamente que tem vários finais. Por exemplo, Killer Eyes eu sei que sabe, mas as outras pessoas que eu pedi pra jogar But That Was Yesterday, vocês perceberam que o jogo tem mais de um final? Você não pediu, sim, pra eu jogar, não. Cara, eu não é que eu tenho imagem, eu joguei. Toda vez que você encontra a velha no elevador lá, ela fala assim, ah, falta não sei quantos não. passos. Esse é o Everyday The Same Dream. Tô falando do Buzz. Nossa, eu confundi tudo. Eu tô falando tudo igual, porra! Tô falando? Tô falando, porra! But That Was Yesterday, que é o joguinho da... que você tem um cachorrinho no começo, tá ligado? Ah, eu sabia. Você percebeu que tem mais de um final, o jogo? Não. O jogo tem 3 finais diferentes. Qual final? Pode... Não vou nem perguntar qual final, porque você não vai mó spoiler pro programa, assim. Mas vai lá e olha de novo, tem mais de um final, se você tiver interesse. E é legal como você não espera que o jogo tenha mais de um final. E do nada um dia você vai jogar de novo e você vai falar, caralho, esse final foi diferente. Como assim? Eu acho essas sacadas legais. Pô, esse negócio do jogo te deixar um bobo alegre quando você tá jogando, pra mim foi a mesma coisa de ver um artista no cinema. Era um filme que eu tava esperando uma coisa diferente, eu não tinha muita noção de como é que ele era. E quando você vai vendo o filme, você vai vendo as coisas que vão acontecendo, você vai ficando com aquele sorriso no rosto, tipo, fica triste em certo momento, mas depois você fica feliz. Se aquele filme, o artista, é considerado uma obra de arte, por que não esses joguinhos que deixaram a gente feliz assim também podem ser considerados? Com já fiz o melhor final do I Wish Were The Wrong. O que eu acho legal, por exemplo, também, é quando você tem um jogo que ele é mega AAA, assim, e você atinge todas as massas, até o garotinho irritante de 13 anos se amarra no jogo. Aí, no final do jogo, ele resolve botar um final mega ambíguo, que você tem que pensar... Final Fantasy Tactics. Mass Effect? Você tá falando? Pode ser Mass Effect 3, por exemplo. Mass Effect 3 é um jogo mega famoso, que todo mundo, pessoas de qualquer idade jogam, se amarram e tal. Chega, eles fazem um final diferente. Querem fazer um negócio mais artístico, querem fazer uma coisa que saia fora do comum. Engraçado como isso, na maioria das vezes, não agrada as pessoas. Algum de vocês tem uma ideia de por que isso traz uma reação tão negativa quando é feito assim? Bom, quando você foi ver Expendables no cinema, o que você tava atrás? Eu tava atrás de uma matança bolada e cenas de ação awesome. Se no final o diretor te enfiasse goela abaixo, uma história toda assim, não, porque eles agiam assim, porque eles foram estuprados quando criança. Porra. Se o filme terminasse com eles tomando chá das 5, né? Mas vendo Flashdance, reunidos na sala. Mas depende. Pelado, por exemplo, quando eu fui ver Menina de Ouro, eu fui ver achando que era um filme tipo rock, tipo boxe, assim mesmo. Que no final ia ter uma luta foda, a mulher ia vencer, ia tocar... Tarantã. Ela venceu, mas é cara, tipo ela morre. O primeiro rock, de drama. Aí chegou o Menina de Ouro e me deu um tapa na cara. Eu falei, caralho, que porra é essa? O Rambo também é assim, final, né? O Rambo é um drama. É verdade. Primeiro Rambo é drama, drama de guerra. Eu estou aqui para salvar o Rambo de vocês. Estou aqui para salvar vocês do Rambo. O exemplo é Lost, né? Muita gente ficou decepcionada com o final. Eu amei o final de Lost, mas muita gente esperava uma coisa só mais você, concreta. Cara. É só eu. Eu não vi não, mas cara, só você gostou. Eu então, amei o final de Lost, achei genial, achei a melhor série de TV já feita. Ah, sim, eu gostei do final do Lost depois que a raiva baixou, tá ligado? Eu esperava mais, mas... Mas quando eu paro pra pensar, eu acho que Lost não é uma série que tava trabalhando pra um final assim. Eu acho que realmente foi como eu tava falando, você tava caminhando de um jeito e do nada, pá, final bolado. Você, hã? Ah, não sei não, cara. Eu não sei. Eu sempre fui bem fanático por Lost, sempre gostei muito, e eu sou o tipo de pessoa que overanalisa as coisas, né? Ossos do ofício. Então, desde a primeira temporada, eu já tava buscando várias interpretações e várias coisas muito longe da coisa concreta ali, né? Caímos numa ilha. Tipo, porra, ninguém sobrevive a uma queda de avião à toa, sabe? Uhum. Não é assim que funciona. Isso não é uma ilha normal. Então, desde o início da série, eu já fui partindo do pressuposto que aquilo ali podia ser talvez uma parábola pra uma alguma... Então no final fez todo um sentido, sacou? Entendi. O meu problema com Lost é que aquela série pra mim era uma série sobre os mistérios. Era uma coisa que eu chegava na faculdade com todos os meus amigos, a gente sentava, começava a fazer, elaborar teorias sobre os mistérios, ver por que poderia ter acontecido aquilo, como vai desencadear. E no final eles não dão as respostas pra gente e a gente ficou tipo assim na faculdade. Cara, questão de Lost foi tão absurdo. Teve uma época lá, o Flyer, amigo nosso, ele baixava de vez em quando lá na faculdade. Teve uma vez que ele baixou o episódio de Lost em HD em 19 segundos. Porque todos os seeds de Torrent estavam internos ao FRJ. Tanta gente baixava aquilo. Sim, então, você tava atrás dessa experiência quando você tava vendo Lost. Você tava atrás da mesma experiência, quer dizer, no sentido do filme lá, do Expendables. Então, cara, quando você tem uma história que vai ter aquele plot twist, ou no final, ou no meio, se ele não for muito bem construído, não tiver levando o espectador ou o interator, como a gente tá falando de jogo, tem essa pressuposição que você tá interagindo com a mídia, se aquilo não é bem construído, vai causar uma estranheza que quebra todo o clima. Você tira a pessoa do fluxo. Eu costumo dar um exemplo também, que eu acho esse filme uma obra de arte. Tem muita gente que discorda, dá uma discussão mamiluda, mas eu vou tentar não puxar essa discussão, senão vai ficar meia hora aqui só disso. Eu acho Inception um filme brilhante. acho Inception um filme brilhante, um dos meus filmes preferidos, e eu fui pro cinema sem saber sobre o que era o filme. Eu não tinha visto o trailer, não tinha visto nada. Aí chegou Você sabia que era com o Leonardo DiCaprio, né? Bastou. Eu não sabia nem que era o Leonardo DiCaprio. Eu não sabia nem que era com o Leonardo DiCaprio. Aí tu era com a Juno, né, seu tarado com a Não, eu não sabia absolutamente nada, assim, nada, nada, nada. E conforme eu fui vendo o filme foi me surpreendendo, assim, de uma tal forma que até hoje eu vejo o filme de novo e vejo o filme, não me canso de sentar, ver e discutir com as pessoas, apontar o que eu acho muito maneiro, o que foi executado, como a trilha sonora foi, tipo, mega bem trabalhada nos momentos certos, na hora certa, tudo muito bem pensado. E me faz pensar que, assim, não necessariamente você tem que ir numa parada mega underground, uma mega parada cult, pra fazer uma parada obra de arte foda. Existem muitos jogos AAAs que são obra de arte foda. Como eu falei mesmo do Metal Gear Solid. Metal Gear Solid, ele é um jogo, assim, não tem como negar que ele é AAA, não tem como negar que ele é mega mainstream. Ele é AAA, né? AAA. Tripolantes. AAA. Acho que só vai ser em DR, tem um final muito errado. Metal Gear Solid 4, então, que já é um jogo que tem mais de 5 anos, e foda-se você. Alguém aqui não jogou Metal Gear Solid 4? Tem mais de 5 anos não, cara. Tem sim. Vai fazer 5 anos, não, é de 2008. Não, acho que nem é que 2008. Quem jogou, né? Quem zerou. Então, cara, 8 mais 5? então, não tem 5 anos, né? Eu achava que ele saiu junto do lançamento do PlayStation 3. Tanto é que ele não tem nem troféu. Saiu bem depois. Mas não, hoje o troféu no PlayStation é bem recente. Ok, não vou falar então. Mas ele tem uma pegada final bem artística, bem emocionante, e ele mexe com você, principalmente se você jogou os outros jogos da série, de uma forma assim que você fica muito... Mas falando sério, alguém aqui jogou o Metal Gear Solid 4 até o final? Ah, eu não joguei, cara, mas eu tô cagando que eu não joguei nem o 2. Pode falar o que você quiser. Não, eu não vou falar. Metal Gear Solid, eu não me importo também de falar. Não, mas eu não vou falar, não. Era, cara, é um fanservice do caralho. Porque sim, o Kojima, ele vai trabalhar aqui lá, não vai fazer uma história... Ele era pra ser cineasta, né? Você sabe disso. Ele... Não, o sonho dele é ser cineasta ainda, né? Só que ele ia tá frustrado e tá tentando fazer jogo de filme. Caralho, eu sou tão contrário, né? Eu trabalho na indústria de audiodrama e queria trabalhar na indústria de jogos. Você é outro frustrado. A diferença é que ele é japonês, lá não tem cinema, tem jogo. É verdade. Aqui tem televisão, não tem jogo nem cinema. É verdade. Mas aí, a ideia é que o jogo foi criando toda aquela mitologia, toda aquela carga dele, que, porra, o cara falou, meu, eu vou fazer um filme que é um jogo e que vai agradar os meus jogadores, porque é só a galera que ficou pra jogar até o PlayStation 3. Uhum. E assim, você não concorda que o final, ele te emociona? O final, ele faz você... Ele não é uma coisa assim mega diferente, não é uma coisa que vai fazer você pensar sobre a vida, mas ele é uma coisa que mexe bizarramente com você, principalmente com se você tem um carinho de ter jogado todos os jogos, se você tem um apreço pelos personagens, você vai ficando emocionado e você vai percebendo que aquilo tá acabando e você fala, caralho, eu não queria que isso acabasse, mas realmente acabou e tal. É um apelo pra carga emocional mesmo, né? Aquela coisa assim de fã pra agradar o fã, né, cara? Isso. E eu acho que foi um dos trabalhos mais bem feitos, assim, de fanservice, sabe? Tipo, você gostou, então toma essa. Você toma aí a bundinha do Snake arrastando no chão o jogo inteiro. Se camuflando com várias texturas. Aquela parada tochada no rabo. Eu discordo. O nego que fica jogando e olhando a bunda do Snake, na moral, tem problema já. O problema é do jogo. Problema é, falou o cara que ficou vendo o Watchman reparando no pinto do Dr. Manhattan. Impossível não olhar pro peru daquele filho da puta. Olha aí. Ele tá pelado, cara? Ah, vai se fuder. O Solid é o cara mais esperto. Contém esse fogo. É o Dr. Pênis, moleque. O Dr. Manhattan. É o Mr. Tromba. Kid Bengala, como o Dr. Manhattan. Azul. Kid Blungala, mano. Uma discussão legal aqui, que esses jogos de triplo A... O Dr. Manhattan é grande ou não? Tá que pariu. Jogos mega blockbusters, se eles são... Muitos deles são jogos artísticos ou não. Heavy Rain. Lapso, você considera Heavy Rain um jogo arte? Sim, eu acho que ele tá no meio do caminho entre as duas coisas. Apela tanto pro massa velho quanto pra parte artística da coisa. Você acha que ele consegue ser artístico, assim? Você acha que ele te emociona, te causa todas essas... Você matou o cara? Não. Calma aí, sem spoiler. Então pronto. Sem spoiler. É sem spoiler, a gente falou isso no... Então é só uma cena que você... Aliás, respondeu já. Quanto demora pra zerar o Heavy Rain? Ah, 12 horas. É, a Ninja Inimiga zerou. A Ninja Inimiga zerou em uma jogada. Quantas horas? Duas noites. Deve ser 12 horas, 10 horas. Pô, então vou ter que ir umas 3 vezes lá na casa do Ninja Inimiga, então. Não, tu joga numa tarde. Tu zera numa tarde. Só que... Cara, você pega o videogame com ele emprestado. Turn então, que tu vai sentar, jogar, abraço e ir embora. Você vai jogar, pedir uma pizza. Heavy Rain é realmente... Inclusive tem um DLC depois, né? Um jogo que você joga só com a Madison. Ah, que tem até pro... antes, né? É, dá pra jogar com o Move até. Eu comprei e nunca joguei. O fato de você ter feito essa escolha aí que você falou, de não ter apertado o R1 naquela hora, já mostra como ele apela... Não sei o que faz graça. Já mostra como é que ele apela um pouco pro seu consciente, de pensar, porra, é só um jogo, mas por que você... Eu concordo. Vai matar o cara. Pra quem não ouviu o podcast de reviews que a gente fez... 30! Episódio 30. A gente fez um de review em que eu tava falando sobre Heavy Rain, e a gente comentou de uma cena que é uma das cenas mais marcantes pra mim em jogos de videogame, que é a cena em que você tá perseguindo um cara que ele é um traficante de drogas, e você, o cara fala assim, ah, pra eu salvar teu filho, você tem que matar esse cara, você tem que dar um tiro nele. Aí o cara, que é um pai, fala, não pensa duas vezes, vou lá matar. Quando você chega na casa do cara, você tenta matar ele, aí começa uma perseguição lá na casa dele, não sei o que, vai lá, fudeu, lá, socorro. Chega uma hora que você rende o cara, fica com a arma na cabeça dele, ele fica, caralho, não atire em mim. Quando você... Só que ele está no quarto dos filhos dele. Você tá no quarto das duas filhas dele. Você percebe nessa hora, você olha ao redor e fala, caralho. Você começa a ver, tipo, cama com forro rosa, fotinhos de crianças felizes com o pai na parede, você fala, caralho, que merda. Mó caô, né, cara? Essa, o cara que tivesse mó filho da puta, devia pra todo mundo, aí ele montou aquele quarto em casa pra nego ter peninha dele. Aí você vai, otário, e cai igual um pato. Mas essa é a história que contaram que a Ninja Inimiga não tem alma? Exato. Ela não tem alma, claramente. Ela fala, foda-se, né, porra, não vou matar o cara. Não, eu já chego lá. Aí nessa hora você tá com a arma na cabeça dele, ele fala, pelo amor de Deus, não me mata. Ele tira a foto, uma foto polaroid do bolso dele com as filhas dele e fala, essa aqui é fulana, essa ciclana, muito delas, por favor, não me mata. Aí você fica tipo assim, caralho, que merda. E é um momento muito tenso pra você matar ele. Você fica assim com o dedo no gatinho e fala, fudeu, o que eu faço? Eu não consegui matar, o senhor Eternidade não conseguiu matar. O senhor Eternidade não conseguiu matar, cara. O desprendimento da vida humana no mundo. Você não hesita em se machucar em nenhum momento pelo seu filho, mas quando você se bota na posição do pai lá, você, cara, eu também sou pai, eu tô querendo salvar meu filho, eu vou matar o pai, sabe? Tipo, é. Dá um nó na tua cabeça, sabe? Dá um conflito interno que você não sabe o que fazer, sabe? Eu também não consegui matar. Mas... Sabe que é melhor? Não muda o final do jogo. muda sim. Não, você consegue fazer o final. Não. Depende, se tiver parado em alguma outra prova antes. É, muda sim. Não vamos dar spoiler. Mas o que é legal da Ninja Inimiga é que depois eu e lá, a gente conseguiu montar uma teoria de que ela não é psicopata. Porque assim, acima de psicopata, ela é mãe. Ela não é mãe ainda, mas ela é uma mulher e tem instinto. Tem instinto de mãe, né? Instinto materno. Peraí, cara. É pior ainda. Ela, né, matou, ela matou e falou: eu vou pegar as suas filhas. Ou não? Não, ela matou e falou assim, olhou pra mim com uma cara do tipo: meu inimigo, ele é um cantinho. Porra. Teu filho. Cara. Cu, porra, meu filho, né, cara? Caralho. Hardcore. O primeiro jogo que eu joguei que eu considero arte foi Final Fantasy VII. Ah, fanboy. Assim, não, eu... Não, não, sabe por quê? Porque eu acho que a história, o jogo transcende ele mesmo. É aquela história, entendeu? Eu acho que é mais você refletir, é uma história muito interessante e achei muito bom, muito na bom. Na época ele fez muitas coisas diferentes do que os jogos e as narrativas. Eu nunca tinha me vestido de mulher antes em nenhum jogo. Porra. Nostálgicos fanboys de merda. Eu nunca tinha zerado um jogo pra descobrir que tinha um personagem secreto nele com uma história muito foda. Que pegou o Vincent, não? Primeira vez que eu zerei. Não, primeira vez. A Yuffie? Não, o Vincent não tem. Você pega ele direto. A Yuffie que você não, pode. Não, não, não, não. Depende, é difícil pra caralho pra pegar. Tem que saber a combinação do cobre. Não, o Vincent depende do caminho que você pegar, cara. Se você não entrar em determinado local, você não acha o Vincent. Não acha. A Yuffie e o Vincent são dois personagens assim. Que se. Que ou tu é sagaz. A Yuffie com certeza tu tem que saber. A Yuffie é random battle. A Yuffie você tem que fazer random battle em florestinhas. Uhum. Que são poucas porções do mapa. E você tem que ficar random battle. A Yuffie eu peguei de cagada. E você tem que dar as respostas certas pra ela ficar. E as respostas certas são tipo: eu não quero você no meu time. Aí ela: por favor, eu quero entrar. Não, some daqui. Porque se você falar entra aqui, ela rouba suas matérias e vaza. Não, mas ela pois, rouba suas tipo... matérias e vaza e depois entra no seu time. É uma história assim. Você é tipo que ela procurar entra, Pokémon lendário em matinho comum. É, tipo isso. E o Vincent é aquela parada: você tem que. Você tem umas pistas muito sutis numa mansão que você nem passa tanto tempo nela no jogo. Então você tá mais lá, tipo, caralho, tem que passar. Esse lugar é difícil, tem monstro difícil pra cacete. Tem que ir rápido aqui. Se tu ficar lá, dá um endure nos monstros bolados e fazer o puzzle, aí tu libera o Vincent. Eu. Quiser, né? Não, é isso mesmo. Desculpa, obrigado. O Vincent é irado pra caralho. E ele é um dos personagens mais legais do jogo. E foi uma pena não ter conhecido ele. Ele ataca de longe, né, cara? Com vontade. Tem o sapato do Bozo. É importante também. E ele protagoniza o pior jogo da Square de todos os tempos. Nossa, era uma merda aquilo. Eu tinha jogado teclado e mouse. Ah, não, tem aquele Ergais de luta. Não, Ergais não. Ergais era maneiro, sim. Tá bom, então o pior jogo da Square de todos os tempos. Quem joga Final Fantasy VII é obrigado a jogar Crisis Core. É, com certeza. Okay. Mas assim, Crisis Core foi mais do que eu esperava, mas não foi tudo isso que eu queria que fosse. Eu tava com Crisis Core é bom pela história, uma merda pela mecânica de você encontrar a merda do combate aleatório, que não é aleatório, no meio da sala. Você passa pelos cantos, você foge. Mas olha só, Final Fantasy VII eu considero um art game, Crisis Core eu não considero. Crisis Core é um jogo bonito, tem um final emocionante. Putz, chorei. Sim, é emocionante. Eu terminei até hoje, achei tão muito. Não, é um joguinho legal, a história é legalzinha, mas e é emocionante, só que eu não considero ele um art game. Acho que não precisa, não basta ser emocionante, né, pra ser um jogo artístico. E não teve o mesmo impacto na minha vida, não me fez ficar pensando e jogando e lendo sobre, que nem Final Fantasy VII na época. Mas aí, o caso do Final Fantasy VII é por uma questão de revolução, ou evolução, no caso, porque é uma coisa que você nunca tinha visto naquela época, porque hoje, pra muita gente, não é um art game. O cara que vai jogar Final Fantasy VII hoje, ele não vai ser um art game, entendeu? Exatamente, não vai comprar. Ele copia o game, né, cara? Ah, eu acho que vai sim, pela história, a forma como a história é contada. Vai, cara. Acho que vai sim. É, vai, cara. O cara vai olhar aquele gráfico e falar, caralho, que merda nojenta, sabe? Mas é que tá, o art game, ele não é a questão só estética, sabe? Ele não precisa da questão estética, mas ele não é feio, entendeu? Também. Não, Asset, um jogo minimalista pra caralho, muito simples, com gráficos toscos, mas é bonito, uhum, entendeu? Eu acho que o gráfico do Final Fantasy VII ele é meio justificável, entendeu? Ele não detrai da experiência. Ah, em 97 ele era perfeito, inclusive. Em 97 ele era foda. Hoje ele é especial. Eu acho que em 97 Final Fantasy VII era artístico pra caralho. Hoje em dia ele não consegue. Hoje em mas dia, é mas, tá, olha só. Mas aí fode a definição. O que a gente tem que separar aqui são duas coisas. A gente tá falando de jogos como arte. Esse é um assunto que, pô, se você pega o livro do Arthur Bobani, ele defende isso, ele fala quais são os motivos para jogos serem considerados arte, assim como música, cinema, e você tem o que é um jogo arte, que ele vai pegar toda aquela questão do jogo, que nem o cinema, que você tem, o cinema é a sétima arte, então todo filme é uma arte, mas tem alguns filmes que são mais arte que os outros, eles te, são capazes de evocar alguma coisa que mostra que eles são diferentes de qualquer outra experiência artística ali, é como aquela obra de arte que você fala, pô, realmente, essa daqui é diferente, essa aqui me chamou a atenção mais do que qualquer outra nessa sala, e esses daí que deveriam ser considerados então os jogos arte ou art games, como a gente está chamando aqui. Eu gosto de jogos e arte, né? Não, Kirazos? Oh, yeah! Só não venham falar que meu PS3 é do Andy Warhol. O que você poderia dizer hoje em dia pra uma criança de 13 anos que enche o saco? Como você poderia incentivar ela um pouquinho a jogar um art game? Cara, eu ia falar, gordinho, ter tudo. Joga essa porra aqui que você tá precisando de muito mais feijão com arroz. Cara, não, sério, pô, você tem que jogar e, porra, tem que virar pro cara e falar, olha, vem cá, é mais do que você tá pensando, tem outras formas de você ver um jogo. Dá uma olhadinha nisso, aí você apresenta alguma coisa que seja mais da cabeça da pessoa, tipo, você tem que conhecer pra quem você tá apresentando. É. E Cebolinha, cabeludo? Foi. É muito foda. Tem que falar isso pra minha irmã, cara. Ela tá enchendo o saco com a porra do Lego Star Wars DS. Ela fala, ah, você não colocou o Lego Star Wars DS. Eu falei, ah, porra, vai jogar um... Porra, qualquer coisa aí, Lego Star Wars. Lá, tá lá, caralho. Bota no DS, não. Bota no PS3 e joga com ela, que é maneiro. Bota também o Piratas do Caribe. Não, é maneiro. Não. Vai jogar pra cidade, cara. Cara, vai ser o tipo de jogo que você vai botar uma criança de 13 anos. Joga isso aí. Ela vai falar que eu na merda. Eu vou falar pra ela, cara, você não tá pronto pra isso ainda. Só isso. É verdade. 10 anos, você joga essa porra de novo e você vai ver, cara. É exatamente isso que eu tava pensando. A Cebolinha cabeluda era foda, ele tinha pensado. Porra, é como tu falou, você viu o Ghost in the Shell, achou, ah, peitinhos e tiros, maneiro, e depois você viu com outra cabeça, é isso aí, cara. Mostra pra ele hoje, ele vai falar, que merda, e quando ele tiver mais idade, ele vai falar, porra, porra. Primeiro ele viu só peitinhos e não sei o quê. Com a cabeça aí de baixo. Aí depois ele viu com outra cabeça. É. Isso mesmo. Mas são duas experiências iradas. Então, Solid, você acha que as pessoas precisam amadurecer, as pessoas têm que ser relativamente maduras pra poder encarar um jogo artístico? Olha, eu não sei se madura é a palavra mais adequada, mas eu acho que tem que ter uma certa bagagem pra entender a coisa no seu aspecto maior, entendeu? É difícil você experimentar a arte pura e simplesmente e compreender ela toda. Se você conseguir fazer isso, aquela obra é fantástica. E por último, Rania, conseguiria hoje, depois desse podcast, convencer uma pessoa que videogame é arte? Não responda só sim. Eu ia falar facilmente. Com certeza. Facilmente, não é só sim. Exatamente. Eu acho que dá pra convencer sim, cara. Até antes desse podcast, mas depois facilita. Tem bons argumentos aí. Quem prestar atenção no pessoal culto no início vai conseguir convencer qualquer um. Quem não estiver jogando LOL. Exatamente. E é isso aí, Lapso. Ensine para eles como as pessoas entram em contato com a gente e depois pergunte para eles fazerem todos os jabás deles. Você pode entrar em contato conosco através do nosso e-mail, eugostodejogos@baixofrentesoco.com, nosso facebook.com/baixofrentesoco, twitter.com/baixofrentesoco, nosso site baixofrentesoco.com. O jabás, vamos fazer aqui agora. O HGK Solid vem lá do mmaurgente.com. Você pode também contratar a empresa dele, a Popbox, pop-box.com. E o Diego GC, também conhecido agora como Cebolinha Cabeludo, você pode encontrar no phoenixdown.com.br, o melhor site de videogames do Brasil. É funerária, cara. E a funerária. E frite suas pizzas, Quileirados, por favor. E a pizza frita.wordpress.com. Aliás, tem um post no Pizza Frita sobre o nosso tema de hoje. Eu vou tentar botar no post aí, se eu lembrar. Se não lembrar, bota do link certo, por favor. E é isso aí. Alguém quer fazer um jabá específico? Tipo, caralho, vai sair a luta aí do Anderson Silva com o Thiago Sona, né? Hã? Não, vai sair agora Shogun contra o Thiago Silva. Também vai ser foda. E o Felipe pode anunciar. Quer falar da ajuda aí, Edu? Eu não preciso não, não preciso de ajuda não. Ai! Valeu então, um abraço! Até a decente, né? Não desse site de merda de vocês. É, aqui é só da ajuda aí, não, não é isso, né? Sobe o volume aí. Tá tudo errado, velho. Caralho, deixa eu filho da puta. Alguém aqui tem uma ideia que é arriscar um conceito de o que é arte? Sei lá, a calça do animador caiu de novo. Mas você consegue distinguir, mesmo às vezes sem saber explicar, como uma é arte e a outra não. Alguém discorda dessa minha ideia? Desculpa, cara, eu tava vendo que o Gentileza nasceu em São Paulo. O que, que você falou? E eu acho, assim, que art game é uma coisa até mais adulta, né? Não é qualquer pessoa que consegue se sentir agradada com um jogo. Rapidinho que o Ilapso tá fazendo basquete com o microfone. Vai lá. É que eu cheguei lá e virei pro cara e falei, ó, você tem o... O cara tava jogando, né, no quiosque lá do... Né? Eu virei pra ele e falei, ó, cara, você tem o Prince of Tennis? Aí o maluco parou, deu pause, olhou pra minha cara e falou assim, filme pornô ali do lado. Pornô! Eu falei, tênis, velho! Pô, velho, ó, fui pornogueiro no começo.